Bem-vindos ao Ipirados Cast! Volume, está começando mais um Pirados Cash. Eu sou o Diogo Coimbra e juro solenemente que não farei nada de bom. Eu sou o Rafael Fernandes e o meu espectro patrono não é um viado. Eu sou o Romulo Stoller e Draco dorme nunca titilando. Cri, cri. Nunca faça cócegas de um dragão adormecido. E essa frase é de onde vem, Romulo? Da contra capa do livro. Abre o livro do Harry Potter, olha lá, assim. Contra a capa do livro Harry Potter, o fenômeno, a febre mundial, o que fez muitas crianças começarem a ler. Eu mesmo comecei a ler bem mesmo quando Harry Potter. Mas esse livro, você é alfabetizado há quanto tempo? Começou a ler bem, eu tinha mal. Eu ia mal pra caraca, queijando. Harry Potter eu podia ler bem, né? Entendeu? Harry Potter, né? Pô, só lia Dostoiévski, cara, entendeu? Era difícil, né? O Harry Potter que a gente tá falando, você já conhece, é lógico, está perto do fim, agora o fim de tudo, né? Já teve o sétimo livro, né? Eu li o sétimo livro, achei excelente. Mas agora vai chegar a última parte do filme, né? Vai sair a última parte do filme agora 15 de julho de 2011. Se você está ouvindo isso depois disso, lógico, ou em 2020, sei lá. E vai ter o fim mesmo, né? Não existe mais desculpas, a gente não pode mais esperar o nada. Vai ser realmente o ponto final. E Harry Potter vai se acabar, né, Ron? Não sei, não. Vai estar dando dinheiro, vai dar dinheiro. Daqui a pouco eles vão fazer a história do filho do Harry Potter. Ou a história de não sei quem. Vou fazer tudo de novo, que nem faz com o herói da Marvel. Sei lá. É muito ruim, cara. Nossa. Você acha que apesar da J.K. Rowling, ou como o Romulo quer que eu fale, J.K. Rowling, ela tem ganho tanto dinheiro, você acha que ela ainda pode fazer outra coisa, Rafael? Fazer uma continuação? Ela pode fazer igual o Dan Brown faz, né, cara? Várias histórias com... O principal é o mesmo, só muda o nome. É que nem o conto do... Não é Birdo, Bardo, não vai nome. É o Birdo. Não é o Birdo, é o... Beedle, cara. Beedle, isso. Eu não li o livro, não, mas, sei lá, deve ser uma coisa muito parecida, não consigo ver. Acho que são muitas historinhas. Não, é por causa que, tipo, o Dan Brown, né, você vê lá o ponto de impacto, tem um principal que é o Hobbit Longdon, mas você vê lá o ponto digital, tem lá o cara... O principal é o Hobbit Longdon, é o mesmo cara. Não, não é o mesmo cara, né? Mas muda o nome? É outro cara. Não, muda o nome. É outro cara que é igualzinho. Mas o cara é igual o cara. Pensa da mesma forma. O principal é só uma mulher. Não, a mulher é o David alguma coisa. Não. O nome da mulher é David? Não, o cara, namorado dela, que é o cara que fala cinco línguas que eu... Não, mas ele não é o principal, mas a história segue todo mundo. Tá, vamos falar do David. Tá. Então, mas o assunto é Harry Potter, né? E vamos falar sobre o universo Harry Potter. Universo. Vamos falar de todos os livros, filmes, né? Do 1 ao 7. Então, galera, a gente vai falar dos três primeiros nesse podcast, né? Porque é uma coisa muito grande, muito tempo e tal, né? Aí a gente vai falar dos três primeiros, em outro podcast a gente fala dos outros três, em outro podcast a gente fala do 7. Que aí a gente separa as partes do filme e tal também, pra vocês se situar e tal. É, aí a gente pode comentar mais, bem mais sobre o filme, o que vocês acharam. Como é que ficou, como é que terminou e um aspecto geral também do... O geral do Harry Potter, né? O que tem o geral? A gente vai ficar resumindo o livro nesses e no último a gente dá o geral mesmo do livro. You're a wizard, Harry. Lembrando também, galera, que nós ainda estamos no Top Blog, ainda precisamos do voto de vocês, né? Continuem votando que quem sabe a gente chegue lá. É, e também é pra frisar que agora nós já passamos 50 mil visualizações. É, isso aí. É um marco importante. E obrigado a todo mundo que entrou aí e continua entrando. The one chooses the wizard, Mr. Potter. Então, chegamos em 1997. Data do primeiro livro de Harry Potter. Ninguém conhecia, né? Era uma coisa bem, bem mais cult, né? Acho que você, Leon, foi o primeiro que leu o 1 e 2. Eu não conhecia, fui conhecer mesmo. Harry Potter depois que saiu o filme, né? Eu vi o filme, 2001, ou seja, 4 anos depois. Aí que eu falei, caraca, maneiro, vi o filme muitas vezes, vi umas 8 vezes o filme. Que aí eu fui procurar o livro. Aí eu peguei o livro 2, 3, 4, 5, daí um dia fui na frente do livro, do filme. Eu acho que a maioria das pessoas foram assim, eu vi os dois primeiros filmes, os três primeiros filmes primeiro, antes de começar a ler. Eu fui vendo os filmes e depois eu fui lendo. Então você vê, eu comecei a ler bem tardiamente na minha vida. É, apesar de eu ter lido alguns livros antes, eu demorava muito pra ler um livro. Eu lia 2, 3 páginas por dia, entendeu? Nossa. Robinson Crusoe, eu demorei. Cara, foi o primeiro livro que eu li, eu consegui ler até o final. Porque às vezes eu parava de ler na metade, sabe? Porque eu não aguentava. Mas cara, quantos você tem mesmo? Eu tenho 23. Ou seja, 22, agora 23. O 2 deve ser de 2002. Tá, você tem 10 anos atrás, tem 13 anos. 13 anos ninguém lê, não. Porra, cara. Mas porra, que isso? É muito pouco. Assim, tem as crianças que lêem, mas pô. Ah, 13 anos eu lia. Ninguém lia 13 anos. Muito é, tá certo. Acho que livro de 300 páginas. Mas o Harry Potter mudou isso, né? Eu acho que foi o primeiro livro que eu li, assim, li mesmo, pegar sem ser um livro que eu era obrigado a ler, foi o Harry Potter, mas que eu li no final de 99. Eu primeiro li o 2, depois eu li o 1. Porque eu ganhei porque os dois. Você não gostava mundos da ordem, né? Não, eu ganhei os dois. Eu gosto de pular. Só que aí a minha irmã começou a ler o 1, pra eu não ficar sem fazer nada, comecei a ler o 2. Aí eu li o 2 depois que ela terminou, que já tinha terminado o 2 há muito tempo, ela me passou o 1, aí eu li. E eu cheguei a ler o 3, e o filme saiu quando ia pouco antes de sair o 4º livro, que eu lembro também. Porque aí todo mundo começou a falar, porque eu lembro de estar lendo ninguém na falava, escola, ninguém conhecia, não conhecia assim, o livro, ninguém fazia a menor ideia. Não, ficou muito conhecido mesmo com o filme, né? É, o filme foi o grande, mundialmente falando, né? Se eu falar isso aqui, agora algumas pessoas vão até me atirar pedras, porque no, na Inglaterra já era muito conhecido, né? Tanto ele que o filme lá foi uma obra de todos aqui. Os tempos. Quando ele saiu em português aqui, ele já era, os dois primeiros livros já eram best-seller no exterior. É, pra você ver, o livro chegou no Brasil em 2000, o filme saiu em 2001. O tipo, o livro é de 97, né, cara? Pô, você lê inglês, cara? Não, eu li português, então foi de 2000. 2000, cara. Ah, foi 2000. Não, mas teve pessoas que leram em inglês, cara. Eu já vi o livro em inglês, tinha no meu curso de inglês, eu não cheguei a ler lá. Mas eu depois eu vi, pô. Aí eu ouvi na casa do colega nosso. Junto com o Hobbit, ali. Eu vi o livro em inglês, aí eu fiquei, pô, com essa capa. Aí eu lembrei de um livro que tinha no meu curso de inglês. É. Eu já tinha lá, porque o meu curso de inglês era britânico. Já tinha esse livro há muito tempo lá. Só que eu não li, viu? You're a wizard, Harry. Bom, então vamos começar com o primeiro livro, Harry Potter e a Pedra Filosofal. É, Rafael diz que nos Estados Unidos até mudaram o nome, né? Não sei porquê, pra Pedra... Sorcerer's Stone, né? Sorcerer's Stone. Ah, Pedra do Feiticeiro, por que fizeram isso? É, né, cara? Por causa que, pô, o americano é burro pra caralho. Sacanagem. Não, mas a editora que comprou o direito do Harry Potter, ela achou que uma criança não ia comprar um livro que tinha Filosofal no nome. Feitiçado, seria mais... Ah, The Sorcerer. É, exatamente. É por isso que no jornal Meia Hora sai todo mundo boladão, entendeu? É até por isso. É pra massa. Você tá subestimando o povo, galera. Entendeu? É foda. Mas aí eles perderam um grande trunfo do livro, né? Que é você fazer uma menção a uma coisa que era um grande tabu, uma coisa que acontecia. Não é nenhum easter egg isso, é muito escrachado, né, cara? Que é a parada da Pedra Filosofal, do Elixir da Vida Eterna, dos alquimistas, entendeu? Do Flamel, etc, né? Eles perderam isso. Estados Unidos é muito burro, cara. Os americanos são muito burros. Fora isso, né? É, a gente pode até citar que a Rolinho, J.K. Rolinho, ela escreveu o livro, demorou 7 anos pra escrever o livro. Chegou lá, falou, pô, vou bater de editora em editora, vou tentar, bater em 5 editoras, né? Nada, todo mundo recusou, né? Falou, deve ter lido aquela porra e falou, puta que pariu, você acha que eu vou vender um negócio de bruxo, cara? O cara senta numa vassoura e vai às alturas, você acha que eu vou vender isso? Pô, mas é que você para pra pensar, porra, 7 anos, eu tô escrevendo isso em 1990, cara. Caraca. Caramba, quase eu nasci em 89, caramba, muito velho. Ela escreveu uma página por dia e 3 dias. É, porque o primeiro livro é pequeno. É 200 livro, e... É, 200 e pouquinho. 63 páginas, muito pequeno. É. Quer dizer, ela trabalhou muito em cima do primeiro livro. Eu não sei se. Eu sempre tenho. Eu sempre achei que os autores, na maioria das vezes, começam as obras sem pensar no mundo, sabe? No todo, no que vai acontecer daqui a pouco, ou mesmo no fim. Ela talvez não, mas tipo Tolkien, igual eu tava conversando com o Rômulo, eu acho que ele. O Rômulo mesmo disse isso, ele não tinha ideia do que ele ia fazer, eu acho que ele não tinha criado o mundo já, né? Ele criou o Hobbit. Falei, vou criar uma história maneira. Talvez ela também, não sei, cara. Talvez ela tenha pensado dessa forma também. Vocês acham que ela, nesses 7 anos, ela criou o mundo? inteiramente. Não, ela deve ser que nem mestrar RPG. Você pensa no que você vai fazer, assim, ah, eu quero que chegue nisso. Depois vai acrescentando. Mas você vai acrescentando conforme vai passando. Vem ideia, chega, ou conforme vai o aceitamento do público. É, né? Essa coisa. Você sabe o começo e o fim, né? Igual, quando você vai mestrar uma aventura, você sabe o começo e você sabe onde ele vai terminar. Mas o meio, né, o personagem vai preencher. Às vezes nem o fim você sabe. Você quer que o fim seja esse, mas conforme vai passando a história, né, você muda o que você quer. Mas chega sempre aquela coisa parecida, né? Você tem mais ou menos onde você quer chegar. Ou não, né? The one chooses the wizard, Mr. Potter. Então, você falou do começo, mas qual é o começo de Harry Potter mesmo, assim? Então, a gente, ela ficou esses 7 anos lá, planejando o começo ou o fim da série, e começa por onde? Começa pelo capítulo 1. Que é o menino que sobreviveu. É lógico, eu sei, mas eu quero dizer como o ponto de partida, assim, o prólogo, o resumo do livro, assim. Aquele pequeno capítulo que vai te mostrar tudo, ou o que você pode esperar da série. O Harry era um loser. Ele era um garoto que era órfão, vivia com os tios, ninguém gostava dele, morava no armário debaixo da escada, e ele era excluído. Ficava a escola dele era pior do que a do primo, ele pegava as roupas que eram usadas do primo, tudo. Ou seja, um perdedor completo. E o resumo, bem resumo, do nada, começou a chegar cartas pra ele, só que eram cartas diferentes, porque eles vinham com corujas, e os tios não queriam entregar. É, mas além disso, no começo já mostra alguma coisa de mágico, né? É aquela cena do Dumbledore chegando, usando um desiluminador, né? Não é? Então, apesar do Harry ser um loser, já te mostra. Pô, ele é um loser, mas ele tem muito mais disso. Não, é porque também já quis, foi o jeito dela escrever. Ela colocou essa parte logo no início, como primeira coisa pra aparecer mesmo, pra já te chamar a atenção, porque você já começasse o livro. Só com um cara que perdedor, não sei o que lá, com uma criança, que ela vai querer ler aquilo? Ela já bota um bruxo, um gato que vira uma mulher, e um cara que vem voando numa moto. Entendeu? Você bota ela tudo. Ela colocou ali várias coisas fantásticas. Já coloca tudo pra chamar atenção. É a regra do 15 minutos de um filme, né? Ou das 5 primeiras páginas. 30 primeiras páginas. 30 primeiras páginas. Você tem que segurar logo ali. Não, tem que ser. Você tem que chamar atenção. Por que eu vou continuar lendo esse livro? Pô, só tem um Daniel San ali apanhando. Né? Você coloca lá todo aquele pessoal mágico, depois você começa a ler. Ué, não tem nada daquilo. Você quer ler pra ver como que aquilo vai se misturar. You're a wizard, Harry. Mas uma coisa que você também pulou antes das cartas, ele vai no zoológico com os tios e o vidro, ele faz, quer dizer, ele faz, né, a gente não sabe, mas a gente pensa que ele faz, né, sei lá, que o vidro some e ele consegue conversar com a cobra, né? Ele faz a cobra não atacar, né? A cobra ia atacar tem um Duda, né? Alguma coisa assim, não lembro, sei que ele conversa com a cobra. É, a história é que o Duda tava batendo no vidro pra incitar a cobra. Aí o Harry fica puto, pô, para de fazer isso, coitado da cobra, não sei o que lá. Ele tava nervoso já também, aí o vidro some, claro que foi ele que fez isso. Aí o Duda passa direto, ele entra dentro da jaula e a cobra vai na direção dele. Aí ele usa os poderes de falar. Sabe uma coisa que eu acho interessante? É a cobra falando. Porque, pô, se a cobra fala, ela tem que escutar pra ela conversar. E a cobra não escuta, cara. Não, ela tá escutando o coração, ela tá vendo a vibração do solo. Ele fala, vibra o solo, aí ele escuta o solo. Ela tem lá o seu... É um bicho sinistro, né? É uma cobra especial, vou entender por isso. É uma cara, são bruxos. A cobra fala, ele é um mago, ele é telepatia. Não precisa ser, deixa eu falar. No caso, começa depois de chegarem as cartas, né? Carta de tudo que é lado, que não sei o que é lá. E a maneira que as cartas vêm assim, para o Harry Potter, debaixo do armário, rua não sei o que é lá, debaixo do armário, né? Guarda Mineiros, número 4. Mineiros, número 4. Armário debaixo da escada. Armário debaixo da escada. Pô, tipo assim, né? Porra, cara, é pra ele, sabe que é um. Não é pra outra pessoa, é pra ele. Mas os tios não queriam deixar, né? Começava a pedir eles de pegar as cartas e tal. Começava a jogar a carta, até o ponto que eles tiveram que mudar, né? Foram pra uma ilha e mesmo assim chegava a carta lá, né? Quer dizer, chegou uma carta, né? Através do Hagrid. Que foi exatamente no dia 31 de julho, aniversário do Harry, né? Ele chegou lá com a carta, deu parabéns, né? Abriu a porta, empurrando, destruindo. Deu a carta que tava escrito na ilha, mar, não sei o que lá, ilha, não sei o que lá. Harry Potter. E deu os parabéns pra eles e tal, deu um bolinho e fez aquela magia no Duda também, né? Colocou ele um rabinho de porco nele, né? Aí já começa a mudar, né? Começa, tipo, você viu que o cara era o loser, mas aí ele começa a saber que ele tem algo especial mesmo, né? cara foi lá buscar ele, as cartas vão tudo pra lugar, chega uma carta lá e tal, né? Até o momento que ele abre a carta, né? E ele vê que é carta de Hogwarts, escola de magia e bruxaria, né? É, você foi aceito na escola de bruxaria e magia de Hogwarts. Faça sua inscrição até dia tal. É, isso até... é, R$500 o valor inicial. Depois, não, mais 20, não, 20 parcelas de só R$1.000. Ele dá uma coisa, ele fala pra ele, né? Se ele quer ou não vir, né? É, ah, observação, nós não somos coniventes com o trote. Trote é ilegal. É, e fala que ele tem que comprar as coisas no Beco Diagonal, né? Eu lembro que isso tinha na carta, que ele tem que comprar os livros e as roupas, etc, né? Comprou casada, cara. Você vai pra escola, tem que comprar no Beco Diagonal. Ela, tá vendo? É pra cacete, cara. Pode pegar o trote, tem que ser no mesmo jeito que a pessoa tem que comprar a Saraiva, né? Coisa, né? Compre na Saraiva, pô. Não, Saraiva. Tá bom, já vai por um mês, tá? Tá, beleza. E aí ele vai pro Beco Diagonal, aí já começa, né, o fantástico mesmo, voltar ao fantástico, né, porque quando ele vai entrar no Beco Diagonal tem aquela parada da parede, né, que o Hagrid bate nos certos pontos da parede, né. O que fica muito melhor no filme, claro, no livro você lê, mas no filme não isso consegue é muito entender, legal. Não, eu acho que não consegue entender muito no filme, pô, fica meio sem graça, né. Não, eu imaginei do jeito diferente. Do livro, quer dizer. Apesar do Beco Diagonal pra mim fazer a mesma coisa, é porque fala, no livro descreve bem que os tijolos vela, ficam rodando até abrir um arco. E o maneiro do Beco Diagonal que vai importa é os nossos olhos ali, né, cara? Ele tá ali, é um novato, ele é o espectador ali, né, cara? Todo mundo ali, caraca. Pô, magia, vendendo tudo. E ele presta atenção no que uma pessoa prestaria atenção. Outras pessoas, no jeito que é a construção, não sei o que, ele fala isso. Já deu ênfase a tudo, porque é realmente isso, né? Tudo que ele para, tudo que é fantástico pra gente, é fantástico pra ele também. Lá os animais, a varinha, entendeu? A galera com o chapéuzão lá, gigante e tal. É isso, ele. Ele como se fosse a gente dentro do livro, né? Ou filme. Ali ele fica vendo que ele é milionário também, né, cara? Que tem o banco. Quer você ver, né? E de azarado passou tudo, né, cara? É, o cara é um merda, né? De repente ele passa pra mais famoso. É, isso que se fosse, né? Ele é muito famoso, né? Muito, não, mas muito até nesse ponto ele não sabe. Ele sabia na hora que ele... Antes, quando ele entrou no Caldeirão Furado. No Caldeirão Furado, né? Já cara? Tinha falado, caramba, o menino que sobreviveu, ó. Aí já fala. Então, ele é como você não tem mérito e mesmo assim ser famoso, né? É. Isso é bom. E ganhar dinheiro com isso. Ele vira um... É, Deus de Bíblia. Caralho, moleque. Olha o que você falou, que eu não vou cortar e você vai levar a pedrada por causa disso. Falou que o moleque não tem mérito. Olha, mano. Do nada, né? Ele era lá, podia. O cara vira famoso e rico. De um dia pro outro. Literalmente. Que maravilha, né? O sonho de qualquer um, né? Não vai fazer magia. Não vai fazer magia, né? Ah, ele descobre que é magia. Não é feitiçaria, é tecnologia. Entendeu? Não, ó, TechPix não tem nada com isso, não tem patrocínio dela, não. Esquece. Tecnologia. Não, cara, isso daí era da feiticeira, cara. O negócio lá do abdômen, se colocar no abdômen, fica botando choque. Total shape, tá bom. Total shape, sei lá. TechPix fala isso. Você também falava isso? Isso não é feitiçaria, é tecnologia. Falava, cara. Eu não lembro. E uma parada interessante também, além do dinheiro absurdo, o Gringotts, que é muito legal, né, cara? Pelo menos nos jogos de PlayStation era muito foda, que tinha aqueles carrinhos lá, né? Gringotts que é o banco, pra quem o não banco, lembra. O banco, é, pô, tem que falar que é o banco. Que só tem duendes, né? É, gnomos, duendes. Gnomos. É que pra mim tudo é a mesma coisa. Gnomos são aqueles baixinhos que tinha no jardim. Eles chamam de outro nome. Ah, é, né? Mesmo, deve ser duende, não? Não. Deve ser, não sei se é duende, mas é, tá, sei lá. Não é gnomo. Não é gnomo. Que não são aqueles do jardim mesmo, dos Wizards que eles tiram lá e tal. Outra coisa interessante é a parada da varinha, né? Que aquilo é muito foda, né? Na hora que ele vai escolher a varinha, a varinha escolhe o dono, né? É muito forte. Dá uma moral, né? Um ego desgraçado. E aí, pra ser o clichê, né? O vilão final lá, o maligno, tem a varinha gêmea, que só tem duas, da cauda de Fênix, vai lá e é. Só tem duas da Cloud Fênix? Só tem duas varinhas da Cloud Fênix. Por que eles não pedem a Fox lá? Não, mas ele é outra Fênix. Calma, daquela Fênix. É. Não, mas... sei, isso não é falado no livro, mas... Ah, tá vendo? É, deram mole. A Fênix? É a Fênix. É a Fênix do Dumbledore. É que deu a varinha... Deu a pena pro... É. Pra varinha. E ela é a única Fênix que existe? Não, não sei. Até. Não faz a menor ideia. Deve ser não, porque... Senão ia ser mais fodona ainda. Iam falar isso, viu? Mas é a única pena da cara daquela Fênix que tem a... O Gus, no caso, do Tom Riddle e do Harry Potter. The one chooses the wizard, Mr. Potter. Outra parada interessante é que logo depois, quando eles vão pra plataforma, né? Passa o tempo, tem aquele lance da plataforma, né? Que é 9,5, né? Ah, sim, a plataforma do trem, tá fazendo plataforma de petróleo aqui. Plataforma, que é isso? É. Quando eles vão pra plataforma, depois de fazer a prova pra Petrobras, eles veem que tem uma plataforma 9,5. 9,5. E ele não sabe o que é interessante. É que em inglês é 9 3/4. É só pra saber que fica na terceira coluna pra quarta, né? Não, em inglês é 9,5 só. Não sei porquê, não mudaria nada a história. Exatamente. Não sei porque não botaram. Saber que eles, isso aí é preconceito. Falar que brasileiro não consegue saber o que é 3/4. Então, sabe o que é meio. O americano também é. Sei lá mesmo. Eu sei que é 9. Vê se foi o americano que mudou, cara. Porra. Eles não sabem o que é filosofal. 3 quartos também não vão saber, cara. Vamos mudar esse negócio, né? Lá, caramba, cara. Mas eles estão... Vocês sabiam que boa parte do nosso blog tem lá acesso aos Estados Unidos? Ah, vocês ficam falando mal? Vai perder... Não tá pegando nada. Não, mas são os brasileiros de lá que acham. Mas você brasileiro que está nos Estados Unidos, o seu amor ao Brasil é maior, então... Entendeu? Você tá, aí pelo dinheiro que eu sei. Você tá aí pelo dinheiro, velho. Você queria estar no Brasil, se estivesse ganhando a mesma coisa, você estaria no Brasil, então... Beleza. E lá, no trem mesmo, ele conhece o Rooney? Rony Weasley e a Hermione Granger. Não no trem. Não no trem. Antes de entrar na plataforma. Antes de entrar na plataforma, ele conhece o Rony. Ele conhece o Rony, né? Ele tá lá procurando. Pô, 9 3/4. Não, na verdade, 9,5 em português, né? Onde é? Ele chega lá, 9... Anda pra frente. 10. 10. Ô, porra. Como é que eu... De novo. 9. 10. Porra. Aí daqui a pouco ele vê uma família. Tem que ter exclamação, porra. Ele vê uma família com um monte de pessoas ruivas. E ele tá... Porra, e a pessoa ruiva vai da plataforma 9, aí vai pra 10 e fala... Ô, porra, também? Não, não vai. Ah, tá. Eles ficam lá parados, perto de uma plataforma e... Vem ele, meio perdido lá com cara de bundão, com a coruja, com o malão, com tudo lá que já tinha porrada de coisa. Na cara que é o bruxo. Com caldeirão, né? Caldeirão com dentro do baú. Ah, tá bom. Caldeirão com dentro do baú, não sei como também. Não, o baú grandão, pô. Tá. O baú da felicidade. É, cabe todo mundo, vai. Aí depois ele foi e acabou conhecendo a família Weasley. Lá ele conhece também, avisam que tá o meu filho aqui, o Rony. Também vai fazer a escola, tá no primeiro ano também. Uma pergunta que eu não lembro. Ali ele vê a Gina com vergonha ou no outro? Não, a Gina nem aparece. Não, tu me eu não me lembro. Eu não me lembro dela. Eu lembro que tem uma parte que ela aparece com vergonha, assim, só olha pra ele, assim, se no 2. Já é no 2, já é no 2. Porque ela já começa a estar. Só não lembrar pra ele. Tá querendo pequeno. É pedofilia ainda, não pode, né? Aí ele vai. A Molly, que é a mãe do Rony. Ah, tá. Pensei que era uma topeira. Vai. Fica interrompendo o maluco toda hora. Vai. Aí vai a Molly, a senhora Weasley, e mostra pra ele como é que faz. Você tem que chegar até a terceira coluna da plataforma entre a 9 e 10 e passar, simplesmente passar. Aí eles vão e passam. Passam por dentro da coluna. O Harry. Ela avisa, se você ficar com medo, você pode correr. Aí passa o Rony, aí depois pro final vai o Harry. O Harry sai correndo, quando ele corre, ele bate de cara. Fecha o olho, né? Ele fecha o olho e bate de cara no Rony, que tava parado logo na frente. Aí cai o óculos no chão quebrado. É. Aí ele, pô, o óculos quebrou. Mas eu tô fodido. Porra! Aí, o óculos. Aí chega uma garota lá metida esperta, já pega uma varinha e já reparo, já conserta. Reparo que você... Quer dizer, é a magia, né? É, claro. Tá. Mas uma coisa, o óculos dele já era quebrado, né? Já era com... Já tinha fitinha. Tudo remendado. Então, ela tira lá e já sai a fitinha some. Você vê. Pelo menos no filme. Ela roda. Você não lembra disso no livro, não? Lembro, pô. O primeiro livro eu li há muito tempo, mas emprestei e eu não consegui ler mais. É, uma coisa interessante, né? Como é que nenhum trouxa passa por aquilo, né? Trouxa é aquele que não é bruxo, né, cara? Ah, mesmo se passar, eles seriam lá e apagariam a mente. Poderiam passar. E se eu passasse assim, olhasse. Ih, caralho, saísse correndo, voltasse pro mundo, saísse gritando, puta que pariu, olha quanta coisa. E até uma trabalheira desgraçada no Ministério da Magia. É igual no quinto. Não, no 2 também tem o carro que voa no Polônia. É, então tem muita coisa. Mas uma coisa, né, cara, trouxa, né? Chamar os caras que são mágicos de trouxa quer dizer que nós somos fodas, né? Nós somos fodas e somos trouxas. Aí não, isso aí. E é mó bullying, cara. Na moral, eu podia processar ela, porque eu vou falar, eu não sou bruxo, cara. Você é um trouxa. Acabou ali, trouxa, e tá me chamando de trouxa, cara. Todo mundo é trouxa, porra. Mas alguém sabe, em inglês é muggle, né? É muggle, sei lá. Sabe se qual a tradução disso em inglês? Porque trouxa é em português. Em português, Portugal. Português. É, mas, cara, mugo não deve ser muito diferente, né, cara? Se souber, senão não ia colocar trouxa. Se souber, posta no... Ah, mas eles não tinham trouxa. Palavra, vou botar trouxa. É um trouxa. Colocar inepto, sei lá, se fosse outra coisa. Sei lá, não sei. Se você for o cara que traduziu o livro e estiver ouvindo esse podcast, não, coloca no post. Lilian, alguma coisa. Welcome to Gryffindor. É, e logo após que eles vão pra Hogwarts, né, tem uma parte que é interessante também, que é o chapéu sedutor, né? É aquele item mágico, foda pra caralho, né? Que é uma coisa dessa antiga, dessa sinistra, que coloca na sua cabeça, sabe o que você tá pensando e te indica pra uma casa, né? E nessa tem as quatro casas de Hogwarts, né? Que é Grifinória, Sonserina, Lufa-Lufa e Corvinal. Alguma favorita de vocês aí? Favorita eu não sei, mas eu prefiro os nomes em inglês. Tá, eu também prefiro. Como é que são os nomes em inglês? É... Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw e Hufflepuff. Rafael, você tem alguma favorita? Não, todas as casas são maneiras, cara. Dentro da sua coisa. É exatamente o que o Rafael falou, né? Porque cada uma é contrastante. Essas são contrastantes. Cada uma contrastante é foda. É, mas a minha favorita é a Lufa-Lufa, cara. Porque a Lufa-Lufa, cara, é muito sacanagem. Todas as outras têm uma parada escrota, sabe? Todas se acham. A Lufa-Lufa é a única que não se acha, cara. Sempre na dela. Aí ninguém fica sacaneando o Lufa-Lufa, porque ela sempre pega o resto, né? A galera. O Lufa-Lufa é o que manda o campeão de Hogwarts. Pois cara. É, tá vendo, né, cara? Cedrico lá. Cedrico. Eu acho o Lufa-Lufa foda, cara. E no chapéu sedutor, seleciona Harry, Hermione e Rooney. Não, e manda eles pra. Essa parte é maneira, né? Tipo assim, ele manda a Hermione logo pra Grifinória aí com. Quando o Rony vai colocar, ele fala, uau, outro Weasley. Outro Weasley, é assim que você vai. Grifinória. Vai lá, pô. E quando o Harry coloca, né, ele fica... Aí vai o Draco também. É, antes de colocar o chapéu, ela tava só serena. Nem encosta, né, cara. É. Aí quando o Harry vai colocar, ele não sabe, né. Harry Potter, ali começa a falar. E ele fala que ele quer poder, né? Ele fala pra você. Você ficaria muito bem na Sonserina, né? Porque, tipo, o Harry quer ser reconhecido, né? Porque ele não era nada. E o Rony muito fala isso no resto dos filmes, que ele fala, você se acha, você não sei o que lá. Eu lembro muito disso, porque, tipo, eu até achava, pô, o Rony é foda, cara. Pô, ele tá sempre lá e o Harry fica se achando, não sei o que lá. Eu lembro de muito disso. Quando o Rony entra pro time da. Entra pro time da Grifinória. Ele fica bolado com o Rony, até para de se falar por um tempo. É, então, nesse livro mesmo, acho que é o quinto, né? É o quinto, né? Que ele entra pro time, né? Então, essa parada eu lembro muito, assim, cara, que foi um livro que eu li e gostei muito, né? Que era essa parada, que o Harry, ele era meio arrogante, cara. E, tipo, essa arrogância poderia ter levado ele pra Sonserina, né? Mas, ele não queria ir por causa do Draco, né? O Draco foi pra Sonserina, ele já tinha ficado... Rival dele e tal. Já não foi com a cara dele de cara, né? Parece que cara, não, bate a cara. O Draco tentou ser amigo do Harry. Só que aí ele tentou pisando no Rony e na Hermione. Chamando a Hermione lá de Sanguin e o Weasley de Bob. Weasley. Aí o Harry já tava lá amiguinho deles e achou isso escroto, não foi com o Draco. Mas teria sido completamente diferente se ele não tivesse. Se quem tivesse na plataforma fosse o Draco. Pois não fosse o Weasley. Ele ia ser amiguinho do Draco. Foi uma mera. E ele ia morrer. Destino, né? Porque aí todo o Voldemort ia matar ele. Simples. Ou ia virar um grande amigo. Hoje grandes vilões. Não, pode gravar na quinta, ser convido lá. Claro. Eu acho que o Voldemort, se ele pudesse. Não, mas é por causa do simbolismo do Harry. Aí ou ele poderia usar o Harry, matar o Harry, pra mostrar que ele é mal mesmo. Ou poderia pegar o Harry, o garoto que sobreviveu. Ele veio pro meu lado. Veio pro meu lado, pois é, isso que eu tô falando. Mas aí depende do coisa. Aí já é. Mas já era, já era demais. Já era. Se fosse um jogo da BioWare lá, se fosse um Neville Internet, um Dragon Age, teria essa opção. Então. Você poderia ser do lado mal. Né? Mas uma coisa que eu acho legal no chapéu, no chapéu deve ser o quê? 10 páginas, talvez, no livro. E depois quando o Harry volta pra falar com eles, ele comenta pro amigo, porra, fiquei lá, o chapéu ficou falando comigo um tempão, não sei o que lá. Aí eles falam. Não, cara, ficou nem um segundo na tua cabeça. Muito foda. Que, aí dá aquela ideia totalmente assim, do tempo, como é que é diferente, como é que é uma ideia. Eu acho isso muito legal quando eu li. E exatamente o que. E deve ter acontecido isso às vezes com outras pessoas também, né? Tipo, talvez a Hermione deve ter acontecido isso. Mas como a gente não tá na cabeça dela, não é uma protagonista, gente não sabe se aconteceu. É. Pra gente dura muito tempo. Aí vem aquela coisa de, ah, você pode muito bem pra Corvinal. Corvinal, é, que, você tem certeza? Porque você é muito inteligente e você se acha. Ou você pode ir pra Lufa-Lufa, porque você vai pra Lufa-Lufa, você é mongol, na verdade. Caralho, ó. Fala mal não, pô. Casa é maneiro, casa é maneiro. Welcome to Gryffindor. E logo após ele conhece o Snape, conhece os professores e tal. Fala muito do Snape, né? Tem o Snape, tem a Minerva, tem o Flitwick, tem o Quirrell. Mas do Snape, porque no Snape é o desafeto dele, né? E ele passa o primeiro livro inteiro achando que o Snape é mal, né, cara? Quer dizer, ele passa a série inteira achando que o Snape é mal. Né? O Snape é aquele professor de física escroto, cara. Não, por que de física, cara? Porque geralmente é de física. Porque a matéria é difícil. Tá. E se o professor não cuidar da tua cara, você vai se ferrar muito. Muito. Tá certo. Então, exatamente, física. Então. Só que, né, nós temos outros professores interessantes no primeiro livro, né? Que é o Quirrell, Defesa contra as Artes das Trevas. É um cara que é gago. E tem um turbante. Tem um turbante. O cara é meio esquisito. You're a wizard, Harry. E acontece uma coisa muito maneira que é. Ele vai ter a primeira aula de voo, né? Que ele voa sem poder, né? O professor fala que não pode voar. Quando os dois ficam esperando lá, ela não tá lá, né? Ela vai resolver alguma coisa. Ah, é o Draco que fala pra ele voar. É, taca o não, negócio. Não, taca o Lembrol do Neville. Aí taca pro alto, não sei o que, o Harry rapidinho já pega, sobe na vassoura e vai e pega o Lembrol antes de cair. Ele vai bater no vidro da Minerva. E a Minerva olha. Tanto que ela dá depois uma vassoura pra ele também. Aí coisa, ela vê, pô, assim, né? Tá ali, irmão. Né? Tem tantos outros melhores. Gente, né, cara? Tantos melhores que ele, né? Eu acho que ela pensou, pô, meu time daqui na hora tá meio pra baixo, vou colocar um famoso no time. Um famoso, né? Foda-se se ele joga bem, né, torcida, cara? Né? Vou ganhar um pouquinho da torcida, né? É, vou ganhar mais dinheiro pra entrar pro clube, com mais dinheiro. Vou ganhar pra se vender mais camisa. Ganhar um patrocínio grande, né? É, ganhar um patrocínio do Dumbledore, né, cara? Dumbledore, socks. Socks de meia, tá, gente? AD, né, cara? Patrocínio do AD, né? AD. Aí ele vai lá e entra pro time como o apanhador de pomo, né? É o apanhador do campo de centeio. E aí se torna, né, o... mais novo apanhador. Do século. É, isso aí. Vocês não sei atrás, anos atrás. Teve outro mais novo que ele, né? Ou se atando. Ou não. The one chooses the wizard, Mr. Potter. E o rei, o Draco fica puto, né? E ele faz um desafio pra ele, que é uma coisa rápida, que nesse desafio acaba eles ficando acuados pra se esconder do servente lá, que eu esqueço o nome. Filch. Eles acabam encontrando o cão de duas, três cabeças, né? Que é o Fofo. É, um cérebro. Um cérebro gigante, você sabe que o nome é Fofo depois. É, em vez de guardar um inferno. Em vez de guardar um inferno, guarda um sapão lá, né? Foi promovido. É. Ou, né, rebaixado, né? Depende do... rebaixado, nossa. Depende, né? Porra, portanto inferno. Do inferno. Nossa, pão, cara. É, e depois tem aquela parada que o Rony fala mal da Hermione, né? Que fala, pô, essa menina é chata pra caralho, que não deixa de ser... Verdade, só foi sincero, foi sincero. E ela não gostou. Ela ficou puto, só que por causa disso ela foi chorar no banheiro na hora que um trasgo saiu... Saiu quebrando tudo pro Hogwarts, né, cara? Porque a parada é muito maneira, principalmente no jogo, né? Pô, no jogo? Que maneira, né? Pô, no jogo é muito maneira. Você pega tá com... os vasinhos voando, tá com a cabeça desse. Até desmaiar o bicho, né? Traz o que é um ogro, né? Pra mim é um ogro aquela porra. Um ogro de D&D. É basicamente. Louco, né? Ou um troll dos seus anéis, né? Fica pra quem que é. É, o Harry Potter vai lá e salva o dia. Como sempre. É, eu já. E mais ou menos o dia foi salvo pela... Logo em seguida nós temos a primeira partida de quadribol dele, né? Você falou do pombo que ele pega com a boca, né? Mas duplo sentido, né, cara? O cara voa na vassoura e pega o pombo com o outro. E vai pras alturas, né? Ele senta na vassoura e vai às alturas. Essa coisa. É muito duplo sentido. Mais pra frente, quando chegar no livro 6, no 5, vou falar uma coisa que eu acho que vocês não sabiam. Ih, cara! Mas uma coisa só pra falar, que nessa parte do quadribol, o Snape fica murmurando algo lá e o Harry fica quase caindo, né? Então, mais uma vez, eles acham que o Snape tá tentando matar o Harry, o cara não, mal, né? Nessa parte eu fiquei muito puto, eu já sabia que ele era mal, cara. Todo mundo sabia, né? Tanto que o Harry mesmo afirma, né? Ele, eu tenho certeza, né? Aí a Hermione vai por baixo, assim, né, cara? Taca fogo. Na roupinha dele. Na roupa do Snape, o Snape levanta e começa a se sacar de todo, não sei o que, parece uma... É. Bichão. Uma... E depois... É, muito escroto, cara. Ele acaba salvando o Harry, né? Ele pega o pombo, primeira partida. Só uma coisa, né? Pô, ele é um bruxo, cara. Ele apaga o fogo. Ele não, ele levanta e começa a bater na roupa, não sei o que lá. Ele é só deixar na varinha. Apaga. Você já viu eles usarem... Não, eles usam. Eles são bruxos, eles quase usam magia elemental, cara. Uma coisa que deixa bolado no Harry Potter. É, só no jogo que usa o tempo todo, glaças, incêndio, não, mas não... É, eu acho que deve ter uma lista de magias que você pode... Não pode usar. Existe. Na lista de magias que você acho pode que... usar, tem só Expelliarmus, né? Não, pelo amor de Deus, magias que existem, né, cara? Deve ter umas 20 só. Tá. Você estuda 7 anos, cada um você aprende duas. Duas. Oh, beleza, tá certo. Mas você aprende 5, você aprende 5. As 86 são proibidas, cara. Que é... Tá certo. Crucis, Crucis, Avara Quedrada, Impérios, acabou. Realmente, cara, é meio fraco de magia. You're a wizard, Harry. É, logo depois o Harry andando por aí, ele acaba achando o espelho de Ojezed, né? Depois que ele consegue a capa, né? É, ele ganha a capa, ele chega lá um dia feliz no Natal e tinha um presente pra ele, tinha uma capa de visibilidade com um bilhetinho. Assim, como é que fala o bilhetinho? Ele fala que é uma capa de visibilidade ou ele só descobre que essa capa pertencia ao seu pai, use-a bem. Isso. Isso aí é uma capa muito feia no filme, cara. Ela tem estrelinhas e não sei o que. Pô, eu imaginei uma capa de visibilidade, uma capa foda, preta, maneira, assim, que você preta. Não, uma capa normal, que dá pra você só tirar. Lá, cara. Aí você joga. Não, cara, é um pano de seda com estrelinhas. Não, mas sabe por quê? Porque o primeiro filme é aquela parada tudo mágico, tudo fantástico, pra uma criança. Não, tem a visão do Chris Columbus, cara, que fez esqueceram de mim. Do universo de Harry Potter. E não você escreveu que seja uma capa roxa com estrelinhas. Ah, cara, eu acho maneiro, cara. Foi as estrelas do céu, cara. Olha só. Fraco. Porque tem aquela visão fantástica. Acabou, acabou super fraco. Fraco. Acabou. Você acha que é maneiro? Só que tem o espelho de Ojezed, que é desejo. O contrário, né? É um easter egg. Fraco também. Fraco. Fast and Fog, muito fraco. Não é Fast, é Slow Fog, essa daí. Que a pessoa que olha pra ele vê o que mais deseja, né? Não, agora, cara, você fala muito escuro. Porque o Harry Potter ia todo dia lá ver os pais dele, né? É, né? Agora imagina se ele tivesse com 17 anos, ele ia todo dia lá na frente também. Puta, só que quando eu dou pra ele, ele ia estar com a mão na massa. Ia estar com a varinha na mão. Tá certo. Ai, ai, puta que pariu. O Dumbledore vai passar pela porta, Gina. Isso, Gina. Não, show. Welcome to Gryffindor. Como a gente disse, o espelho do Ojezed, você vê o que você mais deseja, pelo menos naquele momento, né? É uma parada maneira que o Dumbledore, quando vai lá, né? E o Harry pergunta pra ele, o que você deseja? O que você tá vendo? Aí ele fala... Aí ele fala, eu estou me vendo segurando um par de meias grossas. Que é muito maneiro, né? Que ele vê uma parada simples, assim, o que um mago fodão tá pensando, tá querendo, mais que é? Ah, ele só quer esquentar o pé, pô. É lógico, pô, tá frio, cara. Mas aí tem aquela parada, né, que tem o que eu falei que é maneiro, que nesse momento fala do Nicolau Flamel, né, cara? Que tem, tá ligado ao espelho também, né? Que tá ligado a... Tem os primeiros indícios da Pedra Filosofal, do Elixir da Vida. Além do título do livro. Além do título do livro, né, que você não tinha visto nada até então. Se você não tá nos Estados Unidos. Mas tinha uma coisinha que a gente não comentou, que quando o Harry foi pegar o dinheiro dele em Gringotts, o Hagrid foi pegar alguma coisa no cofre. Uma coisa que não tá. Um pacotinho no cofre. Aí o Harry até pergunta o que é e fala, não, isso aqui é só... Coisa que diz respeito somente Dumbledore e Nicolau Flamel. Exatamente. E que Nicolau Flamel, na verdade, foi aquele cara que existiu mesmo, que foi um alquimista, né? Ou o mais famoso alquimista que existiu, né? E como eu disse, tinha aquele tabu da alquimia, que era o Elixir da Vida e a Pedra Filosofal, que diziam que só eram as duas coisas máximas, né? A vida eterna e poder transformar tudo em ouro, né? E uma parada maneira é que quando ele morreu, cara, dizem que uma semana depois, quando foram abrir o túmulo dele, ele não tava mais lá. Aí que vem a lenda, que ele conseguiu realmente as duas coisas. Hoje em dia, já os historiadores dizem que saquearam mesmo o túmulo dele. Roubaram o corpo, vender. Falaram, não, vou vender esse cara aqui, cara. Esse cara aqui é sinistro. Mas aí logo depois, eles acabam se metendo com uma confusão pequena, né, com o dragão do Hagrid. Eles vão pra Floresta Proibida, onde que... Eles são castigados, né? São castigados, né, cara? Junto. Com o Hagrid pra ver por que os... Unicórnios estão adoecendo, né? E nessas unicórnios que ele vê pela primeira vez o Voldemort, né? pelo menos o que ele acha que é o Voldemort. Mas é o Voldemort mesmo, com a porra. É, ele pensou que era o Voldemort. Não, mesmo. Não sei se o nome do. O bicho que salva ele lá fala. O Firenze, ele, né? Fala que é o Voldemort. Fala que é o Voldemort. Que é o Firenze, que é o Centauro, né? Esse aí mesmo. Que tá se alimentando do unicórnio, né? É uma parada maneira, né, cara? O que é mais coisa. Maneiro é no Lego Harry Potter, uma das partes muito engraçadas. Poxa! Que ele vai ter metade bem com um garfo e uma faca na direção. Faca pra cima do unicórnio, né, cara? É muito engraçado. E, porra, logo depois disso eles, porra, pensam, então tá aí, cara. O Snape quer a pedra filosofal pra dar pro Voldemort. A gente tem que pegar essa porra e salvar, né? Eles vão lá. Que eles sabem que. Eles tentam ir falar com o Dumbledore. O Dumbledore tá viajando. Tá. E eles já acham que a pedra tá sendo protegida pelo cão lá. Aí eles vão naquela sapão. Tem aquela parada do xadrez, né? É, tem o Bismo do Diabo, eles vão lá, usam bumbo, não sei o quê. Aí chega no xadrez, né? Xadrez. Que aí fica o Rony, vai lá, joga xadrez, ele consegue, só que no final, pra poder dar o checkmate, ele tem que botar uma peça de sacrifício, que é ele mesmo que está montado no cavalo. Agora eu te pergunto, por que ele não pode sair do cavalo? Tudo bem. Eu me perguntei também isso. Aí ele vai lá, e se sacrifica, leva uma porrada e morre. Morre não. Cai no chão. Cai no chão. Fala, não, segue, o Cavaleiro do Zodíaco, né? Cavaleiro do Zodíaco. Vamos lá, vamos lá. Continue seguir. Sem mim. É. Essa batalha é minha. Aí eles depois vai a Hermione, resolve o problema de lógica, envolvendo garrafas e veneno e um negócio pra poder passar de um fogo. E que a grande pergunta, se ela é mais inteligente, se ela sabe mais magia, consequentemente ela sabe usá-la melhor, né? Sabe, conhece mais magia e sabe usá-la melhor, por que diabos ela não fez o Harry tomar a parada? E ela aí pra parada final? Porque o nome do livro é Harry Potter, não é Hermione Granger. Harry Potter é o escolhido, cara. Já tô Mas uma coisa que eu não sei se já deixou claro, talvez tenha deixado claro isso em algum lugar, mas pra mim, todo livro tem uma personificação do autor. Ou só quando o autor é muito foda e faz um livro que não tem, tipo Agatha Christie. Os livros dela tem umas paradas que não tem ninguém ali. O caso da Negrinha, não tem ninguém que é ela ali. É, mas pra mim, cara, a Hermione Granger é a personificação da J.K. Rowling. Tanto que em várias partes o Rony tá fudido, vários livros, o Rony não tá e fica só o Harry e a Hermione. Mas a Hermione nunca sai perto. A Hermione sempre fica. Já perceberam isso? Tipo, o Rony se machuca e não vai pra floresta. O Rony fica puto com o Harry, vai embora, fica só a Hermione. Não sei se vocês concordam comigo, perceberam isso. É uma coisa a se pensar. E ela é muito fodona, né, cara? Vamos mais, pensar isso mais pra mim. No próximo podcast vamos falar sobre isso. E, tá, passa só o Harry Potter, ceia, né, continua, e chega realmente ao verdadeiro vilão, que é o Quirrell, que tava enganando todo mundo. Twist no final. Caralho, Puta que pariu. O Quirrell. Que tem a parada que é muito escrota, que ele encosta no Harry e começa a morrer. É, mas alguma coisa, porque na nuca dele, ele é careca, e no corte dele, escondia a careca e uma cara na nuca. E aí ele vira de costas e fica cara falando com o Harry, porque a cara era uma alma do Voldemort que estava lá. E ele é o vilão do Batman, então, né? Com duas caras, exatamente. Aí ele chega e vai lá, vou matar o Harry, não sei o quê. Aí encosta. Em vez de matar, pegar uma varinha, eu quero acariciar seu rosto. Estrangular você. É claro, porque a Avada Kedavra não existia naquela época. É, ela só não tinha pensado nisso. Então é aquele negócio que a gente falou, ela só pensou depois no mundo, né? É, porque não existia, porque o Harry não sabia espelharmos ainda. Ah, ele não sabia espelharmos, os vilões aprendem a Avada Kedavra. É lógico. Aí ele vai lá, encosta. E ele só aprende a espelhar, quando ele aprende a espelhar, mas ele não aprende mais nada. Ele não aprende mais nada, ele acabou, ele podia estar graduado. Aí ele vai e começa a petrificar e. Simplesmente o Quirrell morre, vira pó e acabou. Que parada escrota, cara. Se fudeu, o professor morreu junto. Né? É, morreu junto não, porque o Voldemort sai. É, o Voldemort sai. Aí, três passos. Que lembra o Vingador do Caverna do Dragão. Uma sinha no final, assim, ó, não morri. Lembra muito o Vingador. Três passos o Harry Potter, Harry Potter fica doidão com a fumaça e cai. Quem que tira a fumaça? Não sei. The one chooses the wizard, Mr. Potter. Então chegamos ao fim do primeiro Harry Potter, né? Mas essa é a parada maneira que ele ganha a Copa das Casas, né? No final do primeiro. Ah, essa parte é muito maneira. Não, e tem uma coisa. Tem também uma coisa que a gente não falou, que o Harry chega a pegar a Pedra Filosofal quando ele olha pro espelho no final. É mesmo, que ele mais deseja. Aí depois, no final, ele precisava da Pedra Filosofal, ela aparece no bolso. Caraca. Aí que tá a parada, cara. Olha só. O espelho não só vê, né? Ideia, olha só. Também dá o que você mais deseja. Ele não tava com a pedra no bolso. Não, mas era como se fosse... A pedra foi feita uma magia pra colocar ela no espelho. Ah, tá. Aí, tipo, quem desejasse a pedra filosofal ia aparecer a pedra filosofal mesmo. Ah, deve ser uma coisa dessa. Maneiro. Depois disso, o Dumbledore destrói, né? A pedra, destrói o espelho, o espelho e consequentemente, o Nicolau Flamel morre. Ele pegou a pedra ao pedal, espírito. Sete anos de azar. É, por isso que ele morre no sétimo livro, sacanagem. E eles ganham qual para as casas, né? Também que é maneiro pra caramba, né? Que, porra, no final, faltando 5 a 10 pontinhos, pô, ele deu ponto pro Rony, ponto pro Harry, pra Hermione, né? Acabou. Aí, faltando 5 a 10 pontos pra empatar, né, da Sonserina. Aí ele fala, e por parar os amigos... Não, mas fala aqui, ele fala pra ele que essa pode ser maneiro, tio. Tá bom, no final, quando tá faltando os pontos da Grifinória, ele fala, não, vou... Tá faltando uma contagem aqui. Aí ele fala, para Ronald Weasley, pela melhor partida de xadrez em muitos anos. Aí vai lá, tipo, 10 pontos. Eu não lembro qual a pontuação. Aí para Hermione Granger, pelo uso da lógica 50. E do intelecto. É, aí dá é tanto... É coisa pra caramba. É coisa pra caramba. Para Harry Potter, pela coragem e tal, tanto ponto. Aí pro Neville, que é pouquinho. Aí neguinho, caraca, acho que empata, né, cara, sei lá. Ou falta 5. Não, falta 5, eu acho que ele ganha 10. É. Ou alguma coisa assim. Aí... E, para e o Neville ganha porque antes deles saírem pra fazer isso, na sala comunal da Grifinória, o Neville tenta parar eles. A Hermione vai dar petisco de totales. Aí se fode, coitado. Se fode. O Neville, que poderia ser muito bem o cara do livro, né? Poderia ser o. Tipo, o Chosen One, né, cara? É. Porque, pô, os pais deles também foram quase mortos pelo Voldemort, né? E tal. Ele sobreviveu, só ele sobreviveu e tal. Mas falaremos isso depois. Mais à frente. Welcome to Gryffindor. E então, no final do primeiro livro, Harry vai lá e volta a ser um perdedor, porque, como um bom sonho, tem um fim. Tem ele ter. Volta ao Rodos Alfeneiros número 4. Quase, teve quase 900 milhões também, né, de bilheteria, só pra falar. Foi um sucesso mesmo, né, cara? Tipo, como a gente mundialmente, falou... Mundialmente. O primeiro livro já era conhecido, era conhecido na Inglaterra, mas não era tão conhecido no mundo. E ali... Pra mim foi foda, na moral, foi o melhor filme, um dos melhores. E o segundo livro, os fãs elegeram, a maioria dos fãs elegeram como o pior livro, cara, Rômulo. Você que leu o segundo achou que ele era muito bom, né? Eu achei o segundo maneiro também, cara. Ele é mais sombrio já, né, cara? Ele já é um tom mais sombrio, então eu acho que as crianças, né, que já vieram aquele negócio de magia no 1, era bonitinho, quando viu o 2, mudou bem, entendeu? As crianças malignas aí que estavam lendo, ai, eu vi bonitinho, capinha com estrelinhas, não sei o quê. Aí você chega com pouca capa, né, cara? A capa é. Nossa, não dá. Não desceu. É fraco. Mas eu li o primeiro 2, né? Eu achei o livro muito legal, um mistério, assim. Tanto que quando eu li o 1, depois de ler o 2, eu achei o 1 fraco. Sério, cara? Eu achei o 1 tão bom. Eu não gostei, eu não achei o 1 tão bom. Achei o filme legal, mas não achei o 1 tão bom quanto o 2. Sim. Tanto que no início, até os 4 primeiros livros. A minha ordem era o 4 em primeiro, depois o 2, depois o 1, depois o 3. Pô, caramba. Mas aí que tá essa parada, né? Os fãs gostam mais do 2, acham o 2 o pior livro e acham o 3 o melhor. Pra mim, o 3 é o mais fraco, é o pior, cara. Também. Eu acho o 3 muito fraco, cara. Como o Rafael falou, é mais sombrio. E tem esse lance de que a J.K. Rowling, ou a Rolinho, ficou um tempo, né? Muito pouco tempo pra fazer, né? Ela ficou com aquela pressão dos fãs, então ela tem que fazer uma coisa rápida, né? Tem que escrever rápido. Né? Mas, falar que teve um bloqueio criativo, né? Escrevendo esse livro, né? É, mas, pô, esse bloqueio criativo não existe, não. Isso daí é a pessoa que tem que trabalhar pra isso, ela tem que se virar. Discordo disso. You're a wizard, Harry. Um comentário off da edição. Vocês perceberam que o Rafael zumbiu que nem uma abelha? The one chooses the wizard, Mr. Potter. Mas tudo bem, começa como o Rômulo disse, o Harry é o fodão lá, né? Caraca, esse fodão voltou pra casa, ele é fodão de novo? Não. Volta a ser uma merda. Pelo menos ganhou um quarto, né? Ah, ele ganhou um quarto, porque os chifres ficaram com medo, pô. O garoto é um bruxo, vamos deixar debaixo da escada? Sei lá, vai que eu tô passando aquele explode no degrau. Caralho, nossa, imagina. Imagina, aí não vai dar, na boa, não pode. Aí botaram no quarto. Pelo menos lá, né? Fica sozinha, num canto, né? É. Mas foi por causa do medo mesmo, né? Como você disse. Não foi porque, eu gosto de você. Vai lá, vai ter um quartinho agora. Pra você ficar feliz lá. Põe em circo. Põe em circo, isso aí. Mas ele fica trancado lá, né? É, o tio coloca grade na janela. Grade na janela e tal, não pode sair. Mas muito porque aparece um elfo doméstico lá, né? E começa a fazer presepada. O Dubi lá, né? Parece. Na verdade, o Dubi, o Rui agora precisa. Ele aparece uma vez quando tá num jantar especial, que era lá, o tio falou, ó, você não pode aprontar, você fica quieto, você desaparece, não aparece aqui embaixo. Aí o elfo apareceu, começou, foi lá, foi até a cozinha. Ele primeiro avisou o Harry: não vá pra Hogwarts esse ano. Né? Aí ele vai lá e fala: não, eu vou, que isso, eu gosto muito de lá, eu sou fodão lá, não sei o que, eu sou um bruxo, maneiro. É legal, cara, que eu não vou. Você sabe o que? Você tem essa bola de olho aí, você vai achar que vai falar, chegar aqui no morre? Não. Aí o. Ah, então tá bom. Aí o Dobby foi, desceu, foi até a cozinha, levitou o pudim de sobremesa e ele foi levitando. Aí o Harry foi atrás, assim, pra tentar pegar o pudim. Aí o tio dele já olhou assim: meu Deus, o que esse garoto tá fazendo? Aí quando ele ia pegar o pudim, deslevita o pudim na cabeça do convidado do Walter. Aí aquela confusão, não sei o quê. Aí briga e o tio Walter tranca o Harry no quarto. E não sei, fica lá durante tempo, assim, dá comida só pela porta rapidinho. E ele fica lá um tempo, só que tava combinado dele ir. Ele tava assim: caramba, cadê meus amigos? Falaram que iam me mandar cartas, não mandaram nada. Não sei nada, é porque ele continua sendo merda. É, né, aí ele fica: cadê Rony? Cadê Hermione? Oh, que bonitinho! Meu Deus. Coitado. Aí chega um dia que ele escuta o barulho de um carro na altura da janela dele e arrebenta a janela dele. E tá lá o Rony, o Fred e o Jorge, que são os irmãos gêmeos mais velhos do Rony, e levam ele pra casa dele. A toca. Então ele passa lá um final de férias, lá feliz, fazendo coisas felizes. É, uma coisa maneira que ele, pô, ele tá com o pudim. Quer dizer, ele não tá com o pudim, mas parece que ele tá com o pudim. E se ele fosse se defender e falar assim: não, mas foi o duende. Agora, por que esse cara tá... Não. Das duas, uma. Ou esse moleque é um drogado, ou ele é um mentiroso, né, cara? Que pena acontecer. Mas a desculpa que o tio também dá pro convidado fala que ele estuda numa escola pra... Especiais. Não é defeito de pessoas, é pra pessoas, assim... O problema de brutal, as coisas mais assim... É mal, né? Na toca é maneiro que eles tiram um gnomo do jardim, né? Do Eren. Cuida do vampiro do sorto. É, da coruja velha lá, que não é a mãe do Rony, é a coruja velha mesmo. Aí eles vão mais uma vez pra plataforma, pra poder... Mano, eles vão pegando na escola, cara. Tá certo, eles não vão pra escola sem material escolar, claro. É, tem que... Eles vão pelo Diagonal e até é interessante que apresenta vários personagens novos nesse livro. É. Apresenta o Arthur Weasley, o pai do Weasley. Dá mais uma ênfase na família toda. Aparece a Gina. Tem gente pra caralho. A Gina, não sei se ela aparece no primeiro, a gente não lembra, mas se aparece, não faz nada. Nesse ela tem um pouco de importância, né? Não, acho que hoje esse ano é o primeiro ano dela. Acho que é, tá. É. Que seja o primeiro ano dela. E também aparece o Lúcio Malfoy, que é o pai do Draco. É, tá o pai e tá o filho. É, ele tá lá e eles se encontram também na livraria durante a sessão de autógrafos. Dá uma trombadinha, né? Dá aquela trombadinha. Né? Aquela trombadinha básica, né? E... Não de roubar, gente, tá? Trombadinha de encontrão. De jogar, né? Aí ele vai lá durante a sessão de autógrafos do Gilderoy Lockhart, que é o novo professor de defesa contra as artes das trevas, já que o Quirrell virou pó. E eles vão lá e encontram também o professor, que se acha fodão, fala: não, eu sou bom. Puta que pariu, agora que eu tava vendo. O Quirrell virou pó e a fumacinha deixou o Harry doidão, cara. Porra, eu falei isso. Caralho. Não, eu só pensei agora. Não, eu pensei na fumaça, não pensei no pó do cara, entendeu? Eu pensei na fumaça, não no pó. Tudo bem. Desculpa te interromper. Não, tudo bem. Bom, aí no cara eles compram tudo. Já falei que tinha que falar no meu Diagonal. Aí eles vão, todo mundo feliz, a família Weasley de carro, que cabia 11 pessoas no carro. O carro ele era magicamente aumentado pra caber mais gente, além de voar. É. E eles foram pra plataforma, normal. Se acontece alguma coisa que eles perdem o treino. Acontece, todos os Weasley entram, menos o Rony e o Harry. Não sei porque eles gostam de ficar pra trás. É. E quando eles vão passar, paf, bata de cara na o portal deixou de funcionar. Aí que tá a defesa que eu falei do portal, pra um trouxa não sair entrando, tá vendo? Se não for no horário certo, na data certa, você simplesmente vai bater, né? Não foi por causa disso. Na verdade, mexeram no computador da parada e falaram assim: esses dois, e tiraram o nome dele da lista. Ah, tá certo. Tiraram o convidado. Tiraram o nome dele da lista. Era o Dubi, né? É, só é explicado depois, mas foi o elfo doméstico de novo que tá infernizando o Harry. Que tirou o nome dele da lista. Então não existe, tirou o nome dele da lista, então não existe sua defesa. Então eu continuo com dizendo que qualquer um pode encostar lá, eu vou passar pra aquela porra. Não tem nome da lista, não vai bater, cara. Tem que ter o nome na lista, cara. Tem que ter o nome na lista, sério? Tem um livro que tem o nome do pessoal que vai entrando. Se você não tiver o nome na lista, você vai bater. Isso é sacanagem, né, cara? Não é essa porra, não. Isso não, mas é uma boa ideia. Tipo, se você fosse um bruxo, seria uma boa ideia. Seria uma boa ideia. Cara, tá matriculado? Tá, deixa ele entrar. É pai de alguém matriculado? Deixa ele entrar também. cara não tem o nome na lista, é legal. É, é, tá, tá. Então eles vão lá, pô. Pô, perdemos o livro, o que que vamos fazer? Em vez de, sei lá, ligar pra mãe, não sei, bruxa, não tem celular, mas podia ter uma coisa parecida, né? Ligar pra mãe, mãe, não consigo passar, mandar uma coruja. Dá uma voltinha aqui, pega não. O avião. Vamos pegar o carro voador? Ah, mas é isso. E emoção! E aventura? Não, sim, nós vamos voar por Londres e seguir o trem até a escola, claro. Então eles vão, passam por centro de Londres, voando, vendo todo mundo, aí ainda dá uma confusão danada com o Ministério da Magia. É, que não. E segue o trem até lá a escola. Em vez de tentar também avisar o trem, não. Continua, o trem vai. Eles destrói vão o carro do pai do maluco. Bate no salgueiro lutador. Bate no salgueiro lutador, não sabe nem se é verdade, o salgueiro lutador bate nele, né? É, mas tinha que passar perto, pô. Depois que é uma, lá, que é uma árvore pra ter casa contra intruso, né, cara? É, né? Assim, na frente, assim, né? É. Ele vai, passa, né, cara? Destrói o carro vai, joga eles pra fora e sai voando pro meio da floresta. E ainda quebra um pouco a varinha do Rony durante o filme, o livro inteiro. Pois é, né, cara? Welcome to Gryffindor. Eles vão e chegam atrasados, não vem a seleção dos outros carinhas. Né, pra quê? Pra não quê? Precisa, não precisa. Porque já não é uma novidade. Falando nisso, esse ano eles iam de, pelo lago também, porque não fala, mas não, não, não, não pelo lago. Só no primeiro ano. Só o primeiro ano, beleza. Já, né? Em Hogwarts começa a ouvir as vozes, né? Eita, é. Não, maneiro que também, né, é aquele Lockhart é o bonitão, né, cara? É o cara assim, ele é o bonzão, ele é o bonitão, ele que faz tudo. E as meninas eram fã dele, mas ele é só uma merda, né, cara? É perto da sala dele, quando ele sai da sala dele, eu acho que ele escuta a voz que você falou, né? Você é, ele escuta também, aí tem lá a parte. Voz da assim, parede, né? Com, parede. É, ele escuta e não sabe direito da onde, depois que ele vê que é da parede. Aí tem a parte do livro que fala, assim, várias coisas triviais. Tem lá a festa do Nick com essa cabeça, essas coisas assim. Aí ele escuta de novo. É. Aniversário de morte, né, cara? Tem aniversário de vida, aniversário de morte, por que não? É, é lógico, né? Porque tanto tempo que o Nick não morreu, que morreu, quer dizer. Aí ele mas fica... ele descobre ali que o Filch não é um bruxo, né, cara? É, e tem esse negócio, esse livro também, além de ser mais mistério, tem esse negócio do preconceito. Que das pessoas que não são bruxas, das já pessoas começa que a construir são um mundo abortadas, mesmo, que nem o Filch, é. Ou as pessoas que são sangue impuro, que nem a sangue mestiço. O Filch, ele não é um bruxo, né, cara? Ele não é um bruxo, ele é filho de bruxos e não é bruxo, só que não é então bruxo. Ele é abortado. É igual a tia dele, é Petúnia. É. Não é Petúnia, não, da tia dele, do Harry? É Petúnia. É Petúnia, Petúnia. É Petúnia. Então, ela, é, ela é abortada, filho de bruxo não é bruxo. Mas, é... Não, não. A Lilian, a Lilian, bruxa, ela é sangue ruim. Sangue ruim. Ah, tá, ela tá bom. É dois normais. Tá, o pai dela era sangue, o Thiago, o pai do Harry é sangue puro. E ela era sangue ruim. Isso então, fala melhor é no sexto livro. É. E o que você viu aí, cara, que você falou, que começou a construir um mundo mesmo, não é? Por isso que eu tô falando, por que o 2 é ruim? O 2 não é ruim, cara. Ele começou a ficar mais sério. Tem que ficar sério o negócio, pô. Claro, senão você, ah, meu Deus, The Sims com bruxo. É, e o The Sims, o 3 eu acho tão bobinho, cara, vai. Entendeu? Eu acho o 3 bom, mesmo. O RPG do The Sims. The Sims é, pô. Pô, é muito... Tem que ter uma história legal. A história eu achei muito boa. Eu gosto muito de mistério. Agora, The Sims é divertido. Agora, mas, pô, Neverwinter Nights 2, por exemplo, né? É, bem melhor. Pô. Mas voltando ao Harry, aí vai. E o legal da voz, eu não escuto uma voz assim, tipo, Harry. Ele vai, tô com vontade de matar. É aquela coisa assim, maníaca, né? Maligna, cara. É uma voz pra matar, sangue, não sei o quê. Aí fica boladão. Aí chega uma hora que tá os três juntos e eles encontram o gato do Filch, a Madame Norra, agarrada com o rabo no negócio lá, que eu não lembro, uma luz, sei lá, petrificada. E com uma frase lá, a câmera secreta está aberta. Pichado na parede, impuros, né? Pichado é em sangue. É importante dizer que tá pichado, porque você vê que tá até teimando lá no Hogwarts, né? É, pichado em sangue o negócio. Ele fica, que isso? E no mesmo momento, chega o Filch, já olha. Já fica boladão, porque ele é impuro, né? Já não sei o quê. Vou morrer. E ele viu a gata dele. Já manda os três aí. Se eu fosse ele naquela hora, eu dava um soco na cara do Harry Potter, mas... Seu moleque, tu matou minha gata! Seria mandado embora logo depois. A vida emprego à toa, gente. É, só pra uma gata. You're a wizard, Harry. Nesse meio tempo tem lá o quadribol, não sei o quê, aí tem um balaço. Você não sabe o que é um balaço, você não tem que estar ouvindo isso. Mas tem um balaço. Pelo lá, amor de Deus, vale Harry Potter, é o filme. Tem um balaço lá que sai voando e fica perseguindo o Harry. Ele fica, o que esse balaço tá perseguindo? E depois descobre que foi o Dobby também que fez uma puta que pariu, mas que bicho chato, cara. Ele vai. É a terceira vez, ele vai acabar matando o cara. E quase, o Harry cai, quebra o braço. Chega lá o General Lockhart fodão, vou curar o teu braço. Tira todos os ossos do braço do Harry. E tem que crescer tudo de novo, dá pra caramba. Ele fica parado um tempão. Nesse tempo, tem também o duelo, né? O clube de duelos, que o General Lockhart contra o Snape, não sei o quê. Aí vai o Harry contra o Malfoy, que o Malfoy usa, usa uma cobra. Serpensorte! Aí ele vai lá e a cobra vai pra cima do Harry, e o Harry vai lá e conversa com a cobra. Aí mais uma vez que eu digo, a cobra não escuta. Ok. Aí mais uma vez eu falo, continuando. Ele vai lá e conversa com a cobra e a cobra para. O pessoal, meu Deus, ele é o filho de Oblota. Aí o Harry fala, meu Deus, que isso? Aí descobre também que tem o Salazar Slytherin, que é o primeiro, o cara que fundou a Sonserina, também era o filho de Oblota. E blá blá blá, e isso é coisa de bruxo maligno. O Voldemort é o filho de Oblota. Por isso que ele tinha que ir pra Sonserina. É, e essas coisas assim. Aí, outras coisas, outros casos acontecem com as pessoas morrendo, sendo petrificadas. Tem o Colin, que é o garotinho que tira foto, que é petrificado porque ele só vê o bicho pela câmera. Vale, tem que falar também que esse basilisco é uma merda, né? Tem que falar isso agora, cara. Tá vendo isso, cara? Exatamente, né, cara? Puta que pariu. Ninguém morreu naquela merda. Ele não mata ninguém, cara. Que a única pessoa que morreu faz uns tempos, foi a última vez que a câmera foi aberta e foi a Murta que geme, que é o fantasma. Que ela viu ele direto, cara a cara. A gata viu pelo reflexo da água, o Colin viu pela câmera. Depois tem o Finch que vê pelo Nick quase sem cabeça. O Nick já tá morto, não pode morrer. Podia matar pelo menos a gata, né, cara? Né? A gata é importante. Agora, mas aí também é uma coisa interessante. O Nick tá morto, por que ele ficou petrificado? Tirou o restinho de essência de vida que tinha. Ele tá morto! Mas é uma semi-vida. Ele não é morto, não é todo mundo que morre vira um fantasma. Ele tem uma essência de vida. Aí ele vai lá e perde essa essência de vida. Tá, então eles. O trio lá. Eles fazem pra entrar na sala da Sonserina, não? Isso aí. É, pra falar com o Draco. Pra falar com o Draco. Isso. Aí o Rony, o Harry e a Hermione, eles querem saber mais sobre a Câmara Secreta. E eles acham que o Draco tem alguma coisa a ver com isso. Então a Hermione pesquisa e descobre a poção polissuco, que é uma poção que você consegue virar outra pessoa. Então eles pensam, vamos pegar o Crabbe e o Goyle, que são amigos do Draco, e a Hermione ia pegar uma garota lá, eu acho que a Angelina, sei lá, uma mulher lá, uma Patil, sei lá, da vida. Da Sonserina e ia virar ela. Só que, né? Aí eles vão, terminam, batem nos caras, pegam um pedaço do cabelo, ela pega um pelo da roupa da garota, eles viram o quebra-gola e a Hermione fala, não, pode ir, eu vou depois. Aí eles vão, falam com o Draco, descobrem que o Draco não tem nada a ver com isso. Quando eles voltam, a Hermione tinha virado um gato. Eles pensam que o Draco tem a ver com isso por causa da parada do sangue ruim, né? Não, porque o Draco, ele sempre falando, sangue ruim tem que morrer mesmo, que eu não sei o que, o Draco é mal. E... Não, ele fica tirando onda, fica zoando. Fica tirando onda, fica zoando sangue ruim, fala cuidado, Hermione, não sei o que lá. The one chooses the wizard, Mr. Potter. Depois disso, o banheiro da Murta inunda e o Harry vai lá ver. Tem um diário dentro do vaso, que tava entupindo. Ele tirou, foi lá o diário. Mas passa um tempo, acontecem umas coisas. O Harry vai lá e vou escrever no diário. Aí escreve, o diário tava em branco. Ele vai lá e escreve no diário alguma coisa. Tô sem diário mesmo. Aí quando ele escreveu no diário, as letras sumiram e daqui a pouco apareceu outras coisas escritas. Aí ele descobre, ele começa a conversar com o diário. Ele escreve, pô, quem é você? Ah, eu sou Tom Riddle, não sei o quê. Aí ele pergunta, aí depois ele pergunta, você sabe alguma coisa sobre a câmera secreta? Aí ele, sei sim. Ela foi aberta quando eu estava na escola. Aí o Harry pergunta, você pode me falar mais sobre ela? Aí ele, não, eu posso te mostrar. E leva o Harry pra uma lembrança dele, que acaba mostrando como se fosse o Hagrid o responsável. Mas era tipo o Hagrid responsável defendendo Aragog, cara. Né? Que eles tinham acabado de ter uma aranhinha e falava, porra, tem alguma coisa a ver com essa aranha, né? Só que o Harry diz, não, pô, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí ele esconde a Aragog lá na floresta, né? Em vez de matar ela. Acho que era um negócio desse, né? Ele tinha que matar a Aragog porque estavam falando que quem matou a Murta foi a Aragog. Então ele tá lá. O Harry estão sabendo disso. Ele fica, não vamos falar com o Hagrid não, porque o Hagrid é um bonzinho, já tá um tempo sem ninguém morrer, ninguém petrificou. Tá legal. Passa-se um tempo legal, assim, sem nada acontecer, volta a ter jogos de quadribol. Quando vai ter um jogo de quadribol lá contra a Lufa-Lufa, ele é cancelado, porque mais um aluno tinha sido atacado. E chamam, não sei se a Minerva ou o Dumbledore, chama eles pra conversar e mostra que a Hermione tinha sido petrificada. Consegui, se livraram dela. É chata que sabe tudo. O Harry, aí ferrou. O Harry, o Ron, o pai, porra, nenhum não sabe de nada. Pois é. Aí mexeu comigo, né? Então ele falou, não, vou falar com o Harvard agora. Pô, que história é essa? Aí que vai o lance do Aragog, né? Eles vão saber. Porra, não tem a ver com Aragog. É, ele chega lá, encontra o Hagrid, tem o Cornelius Fudge também, que aparece, que não tinha aparecido ainda, que você descobre que é o ministro da magia. Você fica, caramba, que legal, político. Tem ministro. É. Mas nesse lance que eles vão falar com o Hagrid, que eles acabam indo atrás do Aragog, né? É, que o Hagrid tava sendo levado. Aí ele só fala, siga as aranhas. Pra quem quer que esteja aqui, siga as aranhas. E ele estava lá porque eles estavam com uma capa de visibilidade. Que é tosca com estrelinhas, mas tudo bem. Não, para com isso, é maneiro. Aí cara, tem várias aranhas saindo do castelo. Eles saem e acabam chegando na floresta. Na floresta eles descobrem a aranha, descobrem mais sobre a cama. A aranha é gigante, né? Gigante, porque ela cresceu durante tantos anos. Tantos 40 anos, né? E lá, coberto com a aranha. Tem vários filhinhos. Tem várias filhinhas dela precisa ser. O Rony tem pavor de aranha, tava lá morrendo de medo. E eles chegam e descobrem que ela não era o bicho da câmara secreta. Mas os filhinhos dela precisam se alimentar. E eles vão atacar o Harry e o Rony. Exatamente. Né? Mas quando eles iam morrer pra um bando de aranha, passa o carro. O carro voador que tava lá, tinha fugido pra floresta, chega lá, salva ele e ele sai em ponto. O carro? O carro. Não, não lembro disso não, cara. É, você tá doido? O carro não é destruído pelo Não, o carro, eu falei, o carro foge pra floresta. Depois ele volta todo meio... É selvagem. O carro, cara. Lê no resumo que a gente tem no computador e joga o Lego. Ou lê o livro. Caralho. Ou vê o filme. O carro. É o carro. O carro que salva eles. O carro tem vida própria? Tem. Que louco. Eu não lembrava disso, não. Aí o carro vai lá e salva eles. Quiser saber que o Luigi dirigia? É, aí o carro... Não, realmente, né, cara? O carro salva eles. Depois que ainda salvou eles, ainda sai voando e vai embora. Ele não fica com eles. O carro volta... Salvei vocês porque... Retribuiu um pouquinho. Retribuiu. Né? Mas vocês embora, bateram no Salgueiro, então vão retribuir, ó, gentileza. Não, pô, vocês me criaram e tal, né? É. Welcome to Gryffindor. Aí eles descobrem que a câmera secreta era no banheiro da morta. Eles ficam sabendo isso. E só que nesse tempo, eles até escutam os professores. Acho que eles não, nesse tempo eles escutam. Ah, o Diário some também. O Diário sumiu. Só que nesse tempo eles escutam que a Gina sumiu. Só que assim, não acham notificada, ela sumiu. Então eles vão atrás de The Royal Cart, que tinha a fama de ser bonzão. É, esse cara é foda. Esse cara é foda. Vamos ajudar ele. Vamos chamar ele. Mais sinistro que o Dumbledore, cara. É, a ele. Dumbledore. Esse Dumbledore. Agora do Windows. Dumbledore. Aí ele vai e vão pra câmera secreta. Só que o The Royal Cart era nada. E ele pega a varinha do Rony e tenta apagar a mente deles pra... Poder ser fugir. Por causa da merda, não, cara. É. Aí quando ele vai apagar a mente, a varinha do Rony tá ruim e acaba apagando a própria mente e cai do bobalhão lá no chão. É, prova como é que ele é bom, né? O cara é sinistro. É. Eles deixam. Não, mas a varinha tá fudida, né, cara, também. Eu não lembro, eu acho que aí nesse momento, não sei se cai um monte de pedra e o Rony fica preso por lá de cá. É, isso, sei que... cai as pedras e o Rony. Por quê? Porque tem que ser igual o Cavaleiro do Zodíaco. Só um pode andar, só um pode ser construído no final. Não. Aí eles vão, o Harry vai andando pra dentro da câmara. Quando ele chega na câmara secreta, quem está lá? Gina. Só que caída, além disso. Caída, né? É. E o Diário. Quem está lá? Chão. Vá. Quem está lá é o Tom Riddle. E tá a Vá? Boa, tá boa. Que Vá, cara? Não, Gina! Não porra, eita, piadinha! Trocadinha! Nossa senhora! Cara, essa foi foda, pegou desprevenido. Tá. É, aí. Ele vai lá, o Tom Riddle faz lá o showzinho dele de mágica, né? É, Tom Riddle. Servolo Riddle. Tom Servolo Riddle em português. Em inglês, Marvolo. Aí em português ele mistura as letrinhas e vira ex-Lord Voldemort. Legal, tem um anagrama do foda. Eu sou foda. Aí em inglês, se você quiser saber, é I am Voldemort. Então ele vai lá, chama o Basilisco. Invoca a grande criatura foda, gigante. Gigante, aí o Harry, putz, fodeu, não posso olhar pro bicho, abaixa a cabeça. Nesse momento você fica, o que vai acontecer? Não, porque tem alguma coisa que salvar ele, já que no primeiro filme só de encostar o vilão morria, né? Então. Eu tentei um... Aí vem voando a Fênix, a Fawlt, que é a Fênix do Dumbledore. Taca a espada pra ele. Tá chapéu seletor. Ela vem com o chapéu seletor. Primeiro ela vem e fura os olhos do Basilisco. E você vê, além de ser um chapéu foda que lê a mente, que faz aquela parada, ainda serve de bainha, cara. Tá vendo? As horas vagas. As horas vagas, né? Ganhar um dinheiro extra. O chapéu cai na frente do Harry. Ele pega o chapéu. O que eu faço com isso? Ele coloca na cabeça. O que não acontece no filme, né? Não acontece no filme. Ele pega e coloca na cabeça. O que eu faço com isso? Do nada, cai um negócio na cabeça dele e sente um peso quando ele tira o chapéu até uma espada. Oh, que é muito mais maneiro. Roderick Griffin. Não dá pra fazer isso no filme. É. Ele saca a espada de dentro do chapéu e começa a lutar contra o basilisco. Aí, isso é maneiro. Isso você vê o avanço da infantilidade do primeiro livro, que a única coisa que ele ganha do mal é pegando a mão dele, jogando na cara do cara e fazendo o cara virar pó, pra ele lá, com uma espada, lutando contra um basilisco gigante, e ele chega a ser ferido no braço, com veneno, ele corta o coisa, aí quando o bicho vai morder ele, ele enfia a espada por baixo da boca da cobra e enfia. Aí a cobra cai com todo o peso, ele prende. É, e mas mesmo assim, quebra o dente. É. Primeiro, a espada não tem peso, não. Uma criança de 12 anos conseguiu segurar uma espada, uma criança raquítica. Mas ele não segura, ele não. Eu acho que na descrição, ele não brande a espada como um herói, que não sei o quê. Ele é muito ruim, assim. Mas na hora que ela veio atacar, ele foi bater na coisa. Aí ela vai, e com o peso dela que ela encravou. Ele não encravou a espada, ele jogou a espada nela. Ele pegou a espada, não jogou. Ele segurou a espada, ela veio pra cima dele. E quando acertou, o bicho foi lá e ele saiu enfiando. Ele foi. Seria interessante se você quiser ler essa parte, eu acho até legal, né? No livro, de novo. Leia o livro de novo, se você quiser. Mas essa escama do bicho, essa escama não é sinistra, não. Mas não foi na escama, foi na boca. Foi no céu da boca, a boca era parecida com a boca. A boca aberta, pô, foi atacar bicho, ele. Porra. Não, mas ela mordeu ele, chegou a pegar o braço dele. Quando pegou o braço, ele enfiou no Eu acho que a parada tinha cegado ele também? A Fênix chegou já cegando o olho, porque senão não faria nada, já teria morrido. Pô, um bicho inútil, tudo bem, depois que cegou ele... Ficou inútil. Meu. Ficou inútil, ele não tava conseguindo saber direito, então ele tava dando ataques ao Léo. Quando ele descobriu onde estava o Harry, ele foi dar um bote no... Agora só depende. O basilisco do livro, você tinha a visão do basilisco só cobra ou você só tinha cobra. A visão? Porque a vala que é só cobra. Cobra não enxerga, cara, também assim. Por isso. Já não enxerga também. Que cobra esquisita, ela escuta, ela enxerga pra caramba. Cara, se ela perder a visão pra ela, pouco importa, cara. Já enxerga direito. Mas não é, ela não perde a visão, ela pouco importa. É porque ela perdeu eu não sei porquê, os olhos dela que matam a pessoa. É o olhar. Tá, beleza, é o olhar, tá. Só isso. E é um basilisco, não é uma cobra. Tá bom. Não desceu. Se for uma cobra, igual a capinha. O cumprimento dela. A capa não desceu pra vocês, não desceu pra mim. Tá. Não desceu pra você. Tudo bom, então paramos de falar na capa. Paramos de falar basilisco, paramos de falar na capa. Beleza, vamos lá. Aí então vai lá, ele pega, tem o diário lá, aí o Tom indo, você matou o basilisco, não sei o que lá. Ele pega o dente do basilisco e pá! Fura o livro, aí sai tinta como se fosse sangue. Isso é maneiro. Aí ele, não! Aí ele morre. You're a wizard, Harry. Aí você descobre que o diário tava com a Gina esse tempo todo, porque ele foi colocado pelo Lúcio Malfoy na livraria. Naquela trombadinha. Na trombadinha. Tá vendo? E no final do livro, pra completar, o Harry vai lá, pega o diário, esconde uma meia dentro do diário e dá pro Lúcio Malfoy. O Lúcio Malfoy vai lá e fala, eu não quero isso não. Entrega pro Dobby. Dá pro Dobby. Aí quando o Harry fala, abre. Quando ele abre, tem uma meia. Aí ele começa a chorar, meu Deus. Aí o Malfoy ordena alguma coisa, aí o Dobby falou, não. Aí o que foi, não sei o que lá. Aí ele mostra a meia. E é explicado isso no meio do livro, que se um elfo-doméstico recebe um par de roupa de um dono, quer dizer que ele foi libertado. Então o Dobby foi libertado do Lúcio Malfoy. E também tem que é importante falar que o Dobby era o elfo-doméstico do Lúcio Malfoy, que a gente não comentou. É, ele tava tentando ajudar o Harry o tempo todo. É, tô tentando evitar que ele morresse. A gente não comentou, porque é no final que a gente vê bem isso, né? Mas ele chega a aparecer, acho, com o Malfoy naquela parte do caldeirão. Aparece. Do Beco Diagonal. Não lembro no Beco Diagonal, mas que você sabe antes que é do Lúcio Malfoy, claro, porque senão o que ele ia fazer isso no final? Tem uma curiosidade maneira, cara, que tem uma parte que o Harry entra no escritório do Dumbledore. Tem uma foto de vários magos fodões e tem uma foto que é do Gandalf, o cinzento, cara. Caralho, que foda, hein? No filme, claro. No filme, claro. Cara, depois que eu vi isso na internet, até agora eu não confirmei. Eu tô passando agora. É porque eu lembro que foi na mesma época. Foi 2002, já tinha saído o primeiro filme do Senhor dos Anéis, né? Foi 2001 o primeiro filme do Senhor dos Anéis também, não foi? Eles saíram tudo na mesma época, foi junto. Eu lembro que, pô, eu ficava vendo Harry Potter e Senhor dos Anéis. Era fantasia no ar, né, cara? Uma parte do... Fantasia parte do... Harry entrando no escritório do Dumbledore. É muito engraçado essa parte do livro, que ele chega e tem a Fênix no cantinho. Aí ele vai lá olhar, que pássaro bonito, não sei o quê. E do nada ela pega fogo e vira pó. Tempo depois, o Dumbledore já chega assim, aí fala, não fui eu, não fiz isso. Porque aí depois ele explica que a Fênix, ela morre, renasce das cinzas. Mas é muito engraçado, ele fala, não fui eu não fiz nada. E o Richard Harris também, que era ator que fazia o Dumbledore, morre logo após. Morre semanas antes da estreia, né, também. Depois entra o Tom Gumball, né? Que eu acho muito mais foda que o Richard Harris. Porque... Eu não. O Richard Harris parece um velho. Não, velho ele é, né? Bondoso. Ele... Parece que o Papai Noel, cara. Não, eu também prefiro o Harris. Também prefiro o primeiro e o segundo. Porque, não, mas eu também achei esquisito já do terceiro, aquela barba já diferente, assim, é, aquela postura ereta, né? Não sei o que lá. O Richard Harris já era corcunda, era aquela barba espessa, a vozinha assim, que pena, cera de ouvido. Então, cara, é maneiro. The one chooses the wizard, Mr. Potter. E chegamos ao terceiro livro da série, né? Tá lá, salvou o mundo de novo. Ah, não, nessa salvou, né? De novo, né? Salvou lá o Tom Riddle, o Basilisco. Basilisco e chegou na casa dele de novo. E aí? Você gosta de falar isso? Não, a mesma história de sempre. Vai lá, ele volta a ser uma porcaria. Ele recebe carta dos amigos, ele fica lá triste. Mas, cara, pra te falar, cara, mas que família escrota é essa família do Harry, cara? É. Pô, mas só um comentário. O Harry é minha emo, né? Não, cara. Assim, não... Ah, ele só não é mesmo um emo porque ainda não tinha aquela cultura, aquela palavra muito difundida. Porque se fosse escrito agora, com certeza ele ia ter uma franjinha, ia cortar os pulsos. Cedo ou tarde. Não, mas, cara, a família é muito escrota mesmo. Vem a tia dela, dele, né, dessa vez. A tia dela, olha. Já é a segunda vez que você tá dando um monte de tacões da pedrada, hein? Não, cara. Mas vem a tia dele e a mulher mais escrota também, cara. Na moral, a família toda. Aquela tia gorda, né, cara? Aquela tia gorda que vem e começa a falar mal. Isso nos leva a pensar. Você tá magro. Olha só essa cara que tá com hepatite. Ele ia pensar, a mãe dele deve ser uma mala também, né, cara? Porra. Não, o pai dele era, né? Não, o pai dele era uma mala. O pai dele era uma mala, escroto pra caralho. Ele era um nerd que fazia bullying, né? Nerd, caralho, de pensar dessa forma. Mas aí, porra, aí assim que você falou da tia chata e começa a encher o saco dele, ele fica puto, né, cara? Solta um feitiço lá e infla a mulher, né? Ele não solta o feitiço assim, solta. Foi aquele tipo de magia que sai automático. Ele ficou tão puto com a mulher enchendo o saco dele. Ele inflou ela saiu levitando, aí ele foi correndo no quarto. Né? Correu no quarto, pegou o malão dele, as coisas, a coruja. Pô, fugir de casa, sai do carro. Olha só, emo. Fica falando que tá tristinho, que não recebe ligação do amigo, e depois foge de casa e emo, cara. Pelo amor de Deus. Agora, ele só soltou esse negócio do inflar, porque no livro de magias dele só tinha 5, né, cara? Porque se ele soubesse um monte de magia mesmo, ele tinha soltado um crucio, sei lá, uma vara quebrada que matava a mulher. Não, é só um silêncio, se existe, mas... Tem quietos. Welcome to Gryffindor. Ele foge de casa e não encontra... Tá lá na rua de Londres. E de repente aparece o ônibus, né? Para na frente dele lá, assim. Ele por algum motivo ele levanta a varinha, é o sinal pra parar o ônibus. Aí para. Né? Você levanta o dedo e tal, né? Só que aí veio um ônibus de 2 andares, aquele tipo inglês, mesmo roxo. Que é o Night Ônibus Andante. Que parecia, né? Night Bus, né? Em inglês, né? É. E é muito louco, né? Que tem uma cabeça. Eu lembro que tinha uma cabeça, eu não lembro direito como é, qual era a cabeça, cara. Mas aquelas cabeças encolhidas, assim, aquela coisa esquisita. E tinha também um... Ela tem um nome, eu não sei lá o nome. E tem também um motorista. Também não lembro do motorista. Ali ele fica sabendo que fugiu um prisioneiro de Azkaban, né? Tem um lance que ele tá nessa hora, que eu não sei se ele, depois que ele sai do ônibus ou antes... Antes ele vê um cachorro. Ele vê um cachorro, ele vê um cachorro gigante. É. No livro, você lê como gigante, né? Deve ter um... No filme, parece um chihuahua. Não, o chihuahua é o lobisomem. Tá mais pra um... vira-latinha. You're a wizard, Harry. Aí acho que ele vai pro caldrão furado, né, depois, né? Ele vai e acaba... Ele tinha que ir pra algum lugar, ele vai pro caldrão furado. Ele encontra o Fudge lá e ele fala mais sobre o Sirius Black, falando que tem criminoso, não sei o quê. Mas tem um lance que ele escuta uma conversa pelo quarto, né? Tem uma galera no quarto. E ele chega lá e, vou xeretar esse negócio aqui. Começa a escutar a galera falando. Não tem um negócio desse? Tem, mas é logo depois. Ele vai... Mas é lá no caderno. Quando ele tá instalado lá, ele compra o material. Pega, já junto, aí ele encontra a Hermione, o Rony. A Hermione compra um gato, que é o bichento. E aí ele escuta o senhor e a senhora Weasley falando sobre... Mas acho que tinha mais gente, não tinha não? Não, sei lá. Não, eu acho que é o senhor e o senhor. É nesse que eu... o Fudge também tá, não tá? Sei lá. Sei que assistiu o Hagrid ou o Harry depois, sei lá. The one chooses the wizard, Mr. Potter. O tempo passa, né? Eles pegam o expresso pra Hogwarts e dentro do trem ele já conhece o novo professor, né? Que é o... Não, ele não conhece. Ele vê um mendigo dormindo, pelo menos foi a minha impressão, cara. E só ficaram lá porque não tinha mais lugar. Não tinha mais lugar pra ficar. Tá, cara, cabine que esse cara dormindo aqui mesmo. E no filme eu fiquei decepcionado. O maior francês com bigodinho escroto pra caralho. No livro, pra mim, era um mendigo lá, um cara foda com cabelo. Era mais estilo Sirius Black do que... Pra mim era estilo Sirius, cara. Pô, veio um francês, porra, aí eles soltaram a piadinha, né? Não precisa sujar ele, é um francês, porra, né? Pô, fiquei decepcionado com isso, né? É mais um ponto negativo. Que pra mim foi o pior filme e é o pior livro, mas... É o pior, pra mim é o pior filme. É muito ruim. Mas você acha que não é o pior livro? Sei lá, eu gostei de todos, não tem, sei lá... Não, mas tem que ter um que é menos bom. Porra, menos bom agora, né, cara? Menos bom. Sei lá, cara, sei lá. O 6 também paradão, mas conta a história, legal por causa disso. É, então, sei lá. Tá, eu acho que o 3 e 6 ficam entre os que eu menos gosto. Welcome to Gryffindor. É, e é importante também falar que no trem, o trem deu uma hora que ele para... Começa a ficar frio e as janelas congelarem o líquido e aparecem os dementadores, né? O que é um dementador? Explica isso direito, porque é uma coisa que sempre me ficou vaga na cabeça. É um Nazgûl de Harry Potter. E pra mim sempre foi um Nazgûl, cara. É, é porque já tinha saído os anéis. É, boa, né? É, é um Nazgûl sem o bichinho que voa. É o Nazgûl voador. E aí foi muito na mesma época dos Seus Anéis do filme, com né? Com certeza então, tem alguma coisa. Eu fiquei muito confuso. E eles são os guardas da prisão Azkaban, que foi onde fugiu o Sirius Black. E eles estavam rodando muito. Procurando o Sirius Black. Procurando ele. E foram procurar ele no trem. Aí tem aquele lance que dá um chocolatinho, né? Ah, tá vendo? Chocolate é bom pra caramba. Não, é porque aí o Harry chega um dementador, abre a cabine e vai chegar. Quando o Harry olha ele, ele fica, oh, meu Deus, ele desmaia. É por causa que explica isso, né? Os dementadores, eles sugam a energia vital dos humanos, né? Assim, a felicidade, né? Só que o Harry era especialmente vulnerável. É emo, porra! Aí o cara não tem felicidade, cara, porra. Mais fácil tirar. Porque tá lá cedo ou tarde, cortando os pulsos, pô. Aí o... Isso o Lupin levanta, tava dormindo, né? Ele usa uma magia, né? Uma luz assim, abre o Dumbledore. Oh! O sai, aí vai lá e dá um chocolate pra eles. Toma um chocolate aí. Maravilha. Aí eles descobrem que o Lupin é o novo professor da Arte das Trevas. Isso, aí ele se apresenta. Que pelo terceiro ano consecutivo, como todos os anos, pode falar, sempre troca de professor. Carro maldito. You're a wizard, Harry. Seguindo, né? Eles chegam na escola, começa um ano letivo, né? Coisa de sempre, aula, não sei o que lá. Só que aí tem aulas diferentes, né? Aí tem aula agora de adivinhação. Que é com a Anne Hathaway lá, né? É, cara. Tem a de defesa, a de trato de criaturas mágicas. Como é o nome da moleque? Parece Anne Hathaway. Trelawney. Trelawney. E a Hermione, ela começa a ficar muito atrefada nesse ano, né, cara? Ela fica em todas as aulas, ela tem aula ao mesmo tempo e vai nas aulas, né? Ela reclama com o Rony e com o Harry lá que... Pra você tem cansado. Três, duas aulas juntas, no mesmo horário. Aí o Rony depois fala, mas como que ela faz essas aulas no mesmo horário? E ela também compra aquela porra daquele gato que fica brigando com o Pereba direto, né? É, o bichando, né? Bichento. Isso aí, ela compra o bichento. Bichento era muito feio, né? Parece que o bicho tem uma bicheira. Devia ter um monte de bicheira aquela porra. E eles começam a brigar muito com isso, o Rony e a Hermione. Mas o gato, ela com o gato, ele com o rato, né? E o Roman falou do trato de criaturas mágicas, é com o Hagrid, né? E eu lembro que tem um negócio que é a aula que ele... Eu acho que é a primeira aula dele, né? Ele tá bem nervoso, aí ele vai mostrar o bicurso, né? Que é aquele hipogrifo, que é um grifo com um cavalo. Pô, você tem que fazer reverência pro hipogrifo, que é um bicho... Pra poder subir nele, é, um bicho cheio de... E ele tem que aceitar. De mania, cheio de toque lá, de tique. Bolice. Aí o Draco fica puto, não faz isso, o bicho acaba... O que ele dá? Uma bicada nele? Uma bicada no braço. No braço do coelho. Aí machuca o braço dele. Do Malfoy, e o Malfoy fica... Vai fazer mó drama, né? É. Ele tem poder, né? Aí... Ei, papai! Meu braço! Culpa do bicho lá. Culpa do Hagrid, não sei o que lá. Assim dá uma mó merda, né? E aí o... Manda o bicurso pra julgamento, né? Mais pra frente ele será julgado. The one chooses the wizard, Mr. Potter. O filme vai decorrendo, né? Chega uma parte, tem um jogo de quadribol. É antes ou depois do jogo que tem a Firebolt, que ele ganha? Não, a Firebolt fica só no Natal. Ah, tá. Tá chovendo, jogando com a Lufa-Lufa, né? E entra os dementadores no campo. O Harold desmaia. De novo, meu Deus. Cai é muito fraquinho, cara. E acorda na enfermaria. Ele Eles acordam na enfermaria, né, e descobrem que perderam o jogo pro Lufa-Lufa. Tá vendo? É! Lufa-Lufa! É pra entrar o ego do Harry, porque não tinha ninguém pra catar o pombo. Ah, não tinha... Ah, né, só ele pega o pombo com a boca, né? Só ele pode pegar o pombo. Na enfermaria, né, logo depois que ele volta à enfermaria, ele conta com o Fred e o Jorge, né, e eles dão pra ele o mapa do Maroto, né? Ah, isso que é muito maneiro, né, cara? É aquele mapa onde você pode ver todo mundo que tá em Hogwarts, né? O que a pessoa tá fazendo, onde tá andando e tal. Vê, assim, só um desenhado, né? Você não vê a pessoa. Você vê ela se locomovendo pelo mapa. É, você vê uma, foda, um desenho, uma plaquinha com o nome e os pezinhos andando, assim. Eu achei muito legal no filme isso. Pelo menos essa parte do filme ficou maneira. Pelo menos isso, né? E é um mapa muito maneiro, né, cara? É. Aí esqueci de falar que o filme saiu o Chris Columbus, né? O diretor, né? Mudou. É, né, saiu e entrou, né, nesse livro já saiu o Chris Columbus e entrou o Afonso Cuarón, né, cara, que é o, ele fez um ano antes, ele foi indicado ao Oscar pro melhor roteiro original, né, e Tumamas também, que é... Ah, Tumamas também, né, mano, né? Essa história não sei, não vejo Oscar. Não, cara, Tumamas também, cara. Não conheci o filme, não. E Sua Mãe também, pra, no Brasil, né, cara. Fica melhor assim, né. Eu não vi esse filme. O filme que eu conheço deles, também não vi, mas já vi por chamadas, assim, sabe que é A Pequena Princesa, que é dele também. Ou seja, a gente não sabe de porra nenhuma, né? É, eu vi o filme dele, cara. Eu vi. O Harry Potter e a pessoa já acabou. Aê! E, pô, o Chris Columbus, ele saiu porque ele quis, né, cara? É, ele quis se afastar, achou que ele tá marcado, isso, né, fazendo vários filmes, né, com a franquia. Welcome to Gryffindor. Já chegou o Natal e ele... ganha uma Firebolt, que é a vassoura, a melhor vassoura. Ele já tinha a melhor vassoura da época. No primeiro livro ele ganhou uma nível 2000. Aí depois vem a nível 2001 em segundo, que ele não tem. Alguém lá tem, sei lá. Drax. Eu acho que não sei. Alguma coisa, alguém consegue uma nível 2001. E depois, já no outro ano, ele ganha uma Firebolt. Só que ele não sabe quem é a Firebolt. Quem é a Firebolt. Mas é um cara sortudo. Ele descobre que ele é um fodão no começo, ele ganha um monte de dinheiro, todo mundo gosta dele, ele ganha uma nível 2000 e ele ganha uma Firebolt, porra! Cara, sortudo! You're a wizard, Harry. É, né? Eles vão. Os alunos vão ter uma excursão pra Hogsmeade. Só que ele precisava da assinatura dos tios dele. Ah! E ele não recebe a assinatura. Ele claro. Depois de. Aí o que ele faz? Ele pira o mapa do Maroto, ele usa o. E usa a capa, né? E vai pra Hogsmeade, né? Numa passagem secreta. Aquela capa estrelinha, né, Ron? É. Lá, ele ouve um professor te conversando, descobre. Ele que escuta naquela taverna escrota, como é que é o nome? Aquela taverna do... Ah, eu lembro que tem cerveja manteigada, mas eu não consigo lembrar o nome da taverna. Do... Javali, alguma coisa do javali, não, né? É o Pônei Saltitante. Não, o Pônei Saltitante é do Senhor dos Anéis. Falei de Nazgûl, o Pônei Saltitante, daqui a pouco tem um Gandalf aí. Ih, já teve, né? Já teve. Tá, eu não lembro direito também. Lembro da taverna. Aí houve um professor cabeça de javali? Acho que é, sei lá, cara. Alguma coisa assim. Vai ser agora. Os professores conversando sobre o Sirius Black, descobre que ele era padrinho dele e traiu os pais dele. É, até o Hagrid tava lá. É uma parada meio doida, né? E nessa do mapa do Maroto também tem um lance que ele, não sei em que momento, mas... ele vê Peter Pettigrew escrito, Pedro Pettigrew, né? E ele, pô, que merda é essa? É, ele tá lá, eu não sei em qual momento que é, mas é uma das horas que ele tá sendo furtivo, assim, ele vê, ih, tá vendo alguém. Aí ele olha Peter Pettigrew vindo, assim, aí quando ele olha, não tem ninguém. Não tem ninguém, né, que tá vendo a direção dele. Aí ele tá vendo a direção dele, ele com a capa olhando assim, mas que isso? Será que é outra pessoa com capa de visibilidade? Porque ele aparece, o nome dele aparece no mapa. O nome dele aparece. Mesmo ele com a capa de visibilidade. Que é foda, né, cara? É. Então ele, pô, que merda é essa? Era pra ver um negócio aqui, né? É, aí ele recebe uma Firebolt de presente, só que não sabe de quem ganhou, não vem com remetente. Hermione vai e conta pra McGonagall que eles receberam uma vassoura, né, a Firebolt, só que não sabe de quem. Ou seja, a menina é chata, né, cara? Tava preocupada. Pô, tem um assassino que é padrinho do cara e que vai que ele tá atrás do Harry, porque tá com coisa assim, tem que tomar cuidado com o Harry. Aí chega uma vassoura estranha, pô. Ela foi lá, avisou, a McGonagall vai, pega a vassoura pra desmontar, ver se tem alguma maldição, e depois vai devolver pro Harry. É, meio que chegasse um bolo assim, de chocolate lá pra ele. Sem remetente. Veneno. Tipo no Bebê Mara, né? Exatamente. Depois disso, né, o Lupin começa a ensinar o Harry a fazer um... Você esqueceu de falar, você ia falar do feitiço, mas esqueceu que a primeira aula do Lupin é maneira pra caramba ter o bicho papão, né, cara? Caraca, que é o contrário do espelho de Jorge Zed. O espelho de Jorge Zed, você vê o que você mais deseja, no bicho papão, ele se transforma no que você mais tem medo. Aí depois que tem a aula, né, que você falou, que ele vai ensinar o Pacto Patrono. É, porque quando ele tava lá com o bicho papão e abriu e o Harry tava de frente, apareceu um dementador. Aí que ele, todo mundo ficou assim, o Harry ficou com medo, quase desmaiou de novo, o Lupin teve que ir lá jogar um é patrono. É muito fraquinho, né? E ele falou, você quer que eu te ensine a combater esse bicho? Eu te ensino. Aí ele marcou uma aula separada com o Harry só pra ensinar o aspecto patrono. E o patrono é um poder, tipo assim, é uma magia avançada, né? É. Só no sétimo ano lá, você aprende, quinto ano, sexto ano. E a maneira que o Lupin, ele trata bem o Harry, né, cara? Bem diferente dos outros, né? Sei lá, ele é o que tem mais... Sei lá, ele trata ele melhor, né, cara? Quase que ele já conheceu o pai, mano. É, eu acho que até tem essa parte no livro que fala assim que ele gosta, parece que ele gosta tanto, cuida tanto do Harry quanto do Dumbledore. Só que o Dumbledore é meio afastado, é. Que é um diretor fodão da escola. O Lupin não, o Harry precisava falar com alguém, ele ia até o Lupin e falava. É, aquela coisa que ele fica todo sentimental, quando depois o Lupin no final não é mais professor, essas coisas. É, que sacanagem. É. É isso muito porque uma certa aula o Lupin não aparece, né? Sei, tá uma noite, né, com céu azul, porra, noite com céu azul foi foda, uma noite com estrelas, com uma lua, bela lua cheia, o Lupin vai lá e não aparece, né, aí no dia seguinte, né, dessa noite, aí o Snape vai lá e dá aula, né, até que ele começa a falar do lobisomem e tal, e ninguém fica puto, aí a Hermione até fica meio bolada, assim, ela já sabia de algo, né, só como falava, né. É, aí nessa parte, né, tem um jogo de quadribol contra a Corvinal, não sei o que, a Sonserina tenta dá uma... Eu tô de carinha fantasiado de... Fantasiado de dementador pra tentar assustar o Harry. Aí ele ficou boladão. Pô, viu? Eles entraram, mas não aconteceu nada comigo. Eu só queria porque eles correm aqui. Era dementador de verdade. É. Aí nisso, depois que eles estão comemorando lá, descobrem que o Sirius conseguiu entrar no dormitório masculino da Grifinória. Aí entra a segurança, entra em Defcon 4. Caraca! Segurança extrema em Hogwarts. Troca todas as senhas, faz um monte de coisa lá. E o Hagrid também nessa parte. Não é Capudacones. Já não é todo ano de amor, né? Sei. Aí nessa hora também o Hagrid é chamado pro julgamento do Bicuço. Em Londres. Não, em Londres não é lá na cabaninha do Hagrid, não? É lá onde é executado, mas é Londres que é o julgamento. Aí ele tem que sair pra Ah, mas dá uma merda, né, cara? Aí eu sei que ele vai ser executado mesmo, tanto que eles vão pra cabaninha depois executar, né? É, aí nesse julgamento, depois quando o Hagrid volta, eles descobrem que o Bicuço foi condenado à morte. Aí o Rony e a Hermione fazem as pazes, que eles estavam brigados por causa que o bichento lá só perseguiu o Perebas. Eles estavam o livro todo lá brigando e coisinha e tal. Tem uma parte maneira entre esse momento aí que a Hermione dá um soco na cara do Malfoy. É logo antes deles irem pro não depois do soubesse. É que eles vão lá, eles descem. Sabendo que o Bicuço foi condenado. Eles descem pra ver o Bicuço, né? Não sei o que lá, tentar impedir, só que não tem jeito, né? E quando eles vão saindo vão se afastando da casa, eles só escutam o barulho do machado do cara descendo e o cara gritando. O carrasco lá. Então eles pensam, pô, já era o Bicuço, né, cara? É. Só que tem uma parada maneira também, quando eles estão lá olhando assim, eles levam uma pedrada na cabeça. Aí eles, pô, mas que merda foi essa? Eles olham pro mato assim, pô, acho que eu vi alguém ali. Ah, mas não, foi nada. Aí ele olha, né? É, essa é uma parada maneira. Eu sei que logo depois, não lembro direito como, mas o bichento corre atrás do Perebas. Não sei se eles iam pra algum lugar, né? Que eles vão perseguir o bicho, né? Acaba indo pro Salgueiro Lutador. Como é que é isso mesmo? Vocês lembram direito? Não, o negócio logo depois, cara. É mais depois. Antes, cara, tem a professora, né? De adivinhação, Trelawney. Professora de adivinhação, ela fala que o Harry vai morrer, né? Não, mas isso é bem no começo. Não, o Harry não é não. Não, primeira vez ela falou que o Harry vai morrer. Agora ela fala que o Lord Voldemort vai voltar, não é? Ela faz uma... Ah, o Harry morrer foi aquele negócio na borra de café. Mas o do Lord Voldemort, ela para, faz uma voz diferente, os olhos rodam, não sei o quê. O Harry fica assustado, só tava ele na hora que ela fez essa... Essa emoção. E essa mulher parece uma charlatona, né, cara? Parece. É, cara. Só que aí ele fala que nessa, ela ficou totalmente diferente do que ela já falou. Mas é porque ela tinha um negócio meio de sangue, né? Chega a falar que a mãe dela era boa e tal. É. Mas era um negócio que não acontecia sempre, depois, né, cara? Isso explica depois por que a ela parada foi... de adivinhação não é a parada que acontece sempre. E a Hermione nem faz essa aula porque ela acha uma aula inútil. É. Ela deixa de fazer. Se ela não acredita em adivinhação, não acredita em bruxaria, ela não deve fazer porra nenhuma. Porra! Não é, caralho. Não. A pessoa não pode fazer adivinhação, mas ela pode voltar no tempo pra ver várias aulas diferentes, né? Tá vendo? Não tem problema nenhum. A professora não podia ter um virar-tempo também e falar, ah, você vai cair daqui a pouco, porque ela viu. Pois é, seria maneiro, né? Porra. Então, agora essa parte você falou o que acontece aqui que você falou, né? Que o O bichinho tenta perseguir o Perebus, o Rony vai atrás e um cachorro, um grande cachorro, pega o Harry, o Rony, né? E leva ele pro negócio do Salgueiro, Salgueiro. Lá, né? É, tem uma passagem secreta que vai pro Salgueiro. Que dá numa casa maluca lá, né? Que dá numa casa que tem Hogsmeade. Hogsmeade, né? Que é a casa... Era uma casa assombrada lá, pra você falar, velho. É. Aí que é maneiro, que aí ele vê o cachorro... Isso. Aí ele vê que o cachorro é o... É o Sirius. Moleque, a gente ficou apavorado, tem uns aí aparece o Lupin, vai lá, atrapalha. Esse caralho, o Lupin tá mal comunado com esse cara. Ih, fudeu pra todo mundo. Aí se abraça, ele, pô, começa a falar. Eles falam de um jeito que o Harry pensa, caralho, vamos matar agora. Aí só que, não, a gente vai matar, vamos matar ele, não sei o que lá. Ele, ah, lá, Peter Pettigrew. Aí começa a correr atrás do rato, e o rato vira o... O Perebus vira um cara, né? É. Aí eles falam que o Peter Pettigrew é o... É o cara que matou, que deu a localização do Thiago, da Lillian Potter e tal, não sei o que lá, que ele era servo do Voldemort. E aí chega o Snape, né? Não sei o que aconteceu ali. Perseguiu os dois lá, a galera, e viu que eles foram pra cabana e foi lá. E achava que o Sirius estava lá. Aí ele, pô, eu peguei vocês. Só que aí eles batem nele, né? Eles saem da casa. Eu não lembro direito. É, o Lupin e o Sirius desarmam o Snape e... contam sobre o que aconteceu, que o Sirius não é o culpado, que na verdade era o Peter Pettigrew, que tava ali no cantinho. Aí então ele voltou a ser rato e... Foge. É, nisso, a lua aparece e aí... Ficou legal, porque o Lupin virou lobisomem e ele sai correndo e o Sirius vira cachorro e sai atrás do Lupin. É, pra tentar proteger, deixar ele atacar o pessoal na escola. Welcome to Gryffindor. Então, pode ser confusão minha, porque no filme... É, eles se separam, acho, e fica o Harry sozinho com o Sirius lá, com os dementadores de ataque, e ele vê alguém lá usando o Patrono, só que ele desmaia, antes dele ir pro hospital. É, aí ele vai lá, né, não importa quem é que esteja lá junto, ele vê a pessoa jogando e ele jura que é o pai dele, que foi lá e fez o viado assim, um viadão branco, gigante. Ah, meu pai, você usou viado meu pai. Também, meu pai. Né? Porque o pai dele virava um viado, era o... era o animado dele, era o bicho dele. É, e ele até agora não conseguiu soltar o patrono certo. O pai dele virar viado e ele. Ele é emo. Quase, né? Não, aí ele acorda na enfermaria, né? Cara, ele acorda. Isso é uma parada mais foda, uma das paradas mais fodas que tem. Que você mostra que o Dumbledore é sacana, cara. Porque tem aquele lance, né? Conversa, o Rony machucado, né? Mais uma vez fica só Harry e Hermione, como eu falei já. E aí, não sei o que lá, quando ele tá indo embora, o Dumbledore fala assim pra Hermione: eu acho que só umas três giradinhas basta. Ele fala uma parada assim: você tem que voltar no... Ele não fala voltar no tempo, vocês tinham que consertar as coisas que aconteceram, não sei o que lá. Aí ele olha pra mim com aquele olhar maroto, né? É pra, tipo, eu acho que são as tribos, né? É, injustiças, isso. É, tipo, ali. Só que o Sirius tinha sido pego e tava numa trancada na torre, né? E o Sirius tinha morrido, né? Aí ele falou, acho que só umas três giradinhas basta. Caraca, aí. Você sabe que ele sabe, né, cara? É, mas aí você fica, pô, ele sabe que o Bicuço não morreu. Porque ele tava lá na hora, junto com o Bicuço. E ele ficou atrapalhando, né? Ele ficou fudido. Olha só, olha isso daqui, essas flores. E ele ficou já arranjando tempo e ele já sabia que não tinha sido morto. Ele é foda, puta que pariu, cara. E quando ele falou, ele já sabia que eles já tinham voltado e arrumado tudo. Então ele é bom pro caralho de adivinhação também, né? Não, isso aí é coisa que não é pra ser explicado. É coisa que é só pra gente pensar, né? E tem uma coisa também que não pode acontecer, que ele não pode ser visto quando ele volta no tempo. O corpo dele não some. É tipo o Mark McFly lá, ele volta pro futuro, né? Ele volta, se ele já existir no tempo onde ele voltou, vai estar lá, entendeu? Vai ter dois de você lá. Isso ele não pode deixar que outros te vejam, né? Porque ele fala várias histórias, conheceram de pessoas se matarem, um matar o outro no tempo por causa que se viram. Então, tanto que eles ficam escondidos, né? Na hora que eles vão libertar o curso lá, aí eles têm que tirar a galera da cabana do Hagrid, tá com uma pedra, quebra um vidro, tipo, o que que é isso? Aí depois eles tacam uma pedra, acerta a Hermione. Aí que a Hermione fala uma parada, não tá com a pedra na Hermione, desculpa. Ela fala, meu cabelo é assim, de costas, né? Nossa, cara. Aí que a verdadeira Hermione do passado olha assim, pô, achei que eu vi alguém ali na floresta, né? Tem esse lance. Aí ele solta o Bicuço, né? Leva pra floresta e deixa escondido lá. Aí à noite, né, o Harry vai lá, ele quer ver o que aconteceu naquela hora, então ele vai ficar escondido no arbusto. E ele fica ele sozinho, vai? Não, fica a Hermione, que a Hermione fica falando, vambora. Ele, não, meu pai vai chegar. Ela, Harry, seu pai não vai vir. Ele, não, vai vir. Aí quando ele vê que não vai vir mesmo, vai acontecer, ele que tem que usar. Aí ele joga pro segundo lado. Aí joga o viado, aí ele descobre que o viado é ele. Depois disso, o Sirius é pego, né? Aí eles vão com o Bicuço lá salvar o Sirius na torre, né? E isso fecha a esfera temporal lá deles. Eles já fizeram tudo que eles tinham que fazer. Aí quando eles voltam pra enfermaria, para da maneira que o Dumbledore, depois que eles voltam, eles perguntam com o Dumbledore. Ele se encontra pela frente, né? Ele acaba de fechar assim, tu. Não, estão chegando pela frente. Estão chegando. Aí eles falam, muito obrigado, senhor Dumbledore, pelo conselho. Eu não sei do que você tá falando. Caralho, muito foda, cara. E ele não tem como ele não saber, porque estavam lá atrás, ele acabou de fechar a porta e saiu na frente dele. É, ele estava olhando a porta, ele vai lá. Aparece a cena no filme, sabe? Se você muito ver, foda. Ele tá abrindo a porta, ainda aparece ele abrindo a porta. E eu não sei, não sei se dá pra ver ele falando com alguém já, porque ele para um pouco. É. Mas quando eles estão voltando, ainda dá pra ver eles terminando de girar lá. É. É bem no tempo que eles estão fazendo isso. É muito sacanagem. Aí logo depois já chega assim. Aí o Rony fica lá parado dando um corpo na cama. Logo depois ele já entra assim. Aí ele. Ah, que isso? Como é que vocês fazem? Como é que vocês fizeram isso? É muito maneiro, cara. Eu acho que talvez a melhor coisa do 3 seja isso, né? Seja girar tempo. Essa paradinha. Porque eu continuo dizendo, o 3 é fraco pra mim. Depois disso, né? O finalzinho, o Sirius manda um novo bichinho pro Rony, manda logo a coruja pra ele, né? Uma coruja maluca. Mano, não, já tinha, cara. É, a coruja maluca já tinha. Não, ele ganha a corujinha. Não, a corujinha. É, ele ganha. A corujinha, pequenininha, ele ganha. É, o Sirius manda pra ele por ter perdido o bichinho dele. É, ele levou uma... Ele tinha que mandar uma carta pra ele, levou uma coruja e falou, pode ficar com essa. Uma corujinha pequena. Novinha. Coitada. Coitada. É, fora isso, nada mais do 3, né? É, aí o Lupin abandona o cargo. É. E devolve pra Harry lá os itens que tinha pego. É. E acaba mais uma vez um ano com eles voltando do trem. É, e o que vocês acharam do terceiro? O 3, o livro é legalzinho, dá pra ler maneiro, cara, mas o filme é muito ruim. Nossa, mas maneiro. O jogo é muito ruim. Nossa, o jogo, como vai emprestar, cara? O jogo é horrível. Eu zerei em menos de 2 horas, sei lá, cara. O Rom ficou lá, assim, do meu lado, a gente jogando, e eu, pô, de repente acabou. E nós estamos falando que é ruim, né, cara? E o... teve uma... pesquisa pelo jornal escocês Scotsman. Tá, e ele é o livro preferido dos fãs, 4 primeiros. Ah, mas é aquele negócio, cara. Eles acham que o 2 é o pior e acham que o 3 é o melhor. É o contrário pra mim, então, né? Tipo, dos 4 primeiros, o 2 eu acho que é um dos melhores, cara. Eu acho que é o melhor o 2 dos 4 primeiros. E o 3 é o pior, cara. Na moral, é. Esses caras confundiram as coisas aí. Mas eu acho que muito disso é porque... acrescentou o Sirius, né, cara? E o Sirius é um queridinho da galera. Acho que muita gente gostava do Sirius, cara. Tipo, né, o Alexandre, o Pedro... Ah, o Sirius é maneiro, né? É pelo maneiro, o estilo dele, cara. Não, o que eu achei mais escroto depois, cara, é como é que ele some, né? Aquela coisa muito... É, muito, né? Escroto, mas, tudo bem. É a vida, né? É. You're a wizard, Harry. E assim termina, né, o terceiro livro e termina também essa primeira parte do podcast... Porque tá muito grande o livro, claro, cada livro aí tem mais de 200 páginas, né? Não tinha como fazer isso tudo em um podcast só. Semana que vem terá a parte 2, né? A gente vai falar dos próximos livros. E depois também vamos falar do que a gente achou dos últimos filmes, do 7 parte 1 e 7 parte 2. Exatamente. Até lá, galera. Valeu. Falou.